Gaita Piano, o cantor Pedro Chaves com sua escola musical, com um ponto musical. E, enfim, nós tivemos um show verdadeiramente no palco do Centro Cultural de Onélio Embaixado ontem, pela parte da tarde. O evento começou às 8 horas da manhã e após o intervalo eu converso com o secretário Maurício Tunão Pereira ao vivo aqui no programa. Já voltamos. Dez horas e 30 minutos. Você não tem o cartão Total? O que você está esperando? Corra para a loja Total, traga identidade, CPF, comprovante de residência e faça o seu cartão na hora. E já parcele as suas compras em até 10 vezes parcelas fixas. Corra para Total, estamos te esperando na Avenida 7 de Setembro, 758, telefone 6038 ou WhatsApp 54984039278. Vem pra cá! Atenção, você já possui o crediário por menos? Ainda não? Venha hoje mesmo fazer seu crediário e desfrutar nossas vantagens. Parcele suas compras em até 10 vezes. Pagamento facilitado via Pix ou boleto. Ganhe 10% de desconto na primeira compra. Com o crediário por menos, compre em qualquer loja da nossa rede. Então, venha hoje mesmo com CPF Identidade e faça já o seu crediário por menos. Loja por menos, na 7 de setembro, 930, fones WhatsApp 549-8403-7333. Loja por menos, vendendo por menos todos os dias. Nas farmácias São João tem ofertas para toda a família. Fralda Hugs Supreme Care Máxima Proteção por R$ 84,90. Toalhas umedecidas Hugs com 192 unidades a partir de R$ 35,90. Dorflex com 24 comprimidos por R$ 15,99. Energético Bale Tradicional 473 ml por R$ 7,90. Farmácia São João. Mais de 1.200 lojas no sul do país. Dia da feira em dobro no RIG. Batata inglesa branca ou cebola, R$ 1,99. Alho 100 gramas, R$ 13,19. Banana caturra, R$ 4,25. Maçã gala, R$ 10,49. Abacaxi unidade, R$ 5,60. Mamão formosa ou papaia, R$ 7,70. Laranja de suco, R$ 13,10. Pera importada, R$ 7,90. Manga, R$ 5,79. Brócolis embalado, R$ 2,89. Batata doce rosa, R$ 2,25. Cenoura ou beterraba, R$ 13,49. Tomate longa vida, R$ 5,50. Ovos brancos ou vermelhos com 20, 13 e 20. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 18 e 19. RIG, sempre ao seu lado. Drogaria Oronoz, na Rua General Canabarro, 298, na quadra da Ponte. Telefone 3423-1121. Venda de medicamentos, produtos homeopáticos, perfumaria e cosméticos em geral. Uma ampla gama de esmaltes e variedades em cores. Drogaria Oronoz. Ali também tu encontra o Amargo do Colono e a Vitamel, a vitamina dos brasileiros. Drogaria Oronoz, na Rua General Canabarro. Barro 298 com o telefone 3423-1121. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Aqui, Quaraí, ZYK 282, 1540 AM, a mais ouvida e mais querida. Integração Cidade Interior e Fronteiras Brasil, Uruguai e Argentina. Só Segundona Total, a Total está com grandes ofertas e promoções somente para hoje. Hoje, segunda-feira, não perca tempo. Venha correndo para a Total Casa e Lazer, Total Casa e Conforto, que está com essa grande promoção. Mas é somente hoje, segunda-feira, venha aproveitar. Não perca tempo, a gerente Kátia não pode vir ao programa, não vai conseguir vir. Está me dizendo aqui, não vem ao programa, mas pediu. Reforce para nós, é somente hoje, segunda, na Total Casa e Lazer, 7 de setembro. Telefone, aguardando a sua visita, está aqui, passe o passo para o senhor, para a senhora que quer saber, entrar em contato, aproveitar esta promoção, mas é somente hoje, na Total Casa e Lazer, ó, somente hoje, toda linha de jogos de lençol, com 20% de desconto, isso mesmo, 20% de desconto em jogos de lençol, lençóis 100% algodão, antialérgicos, com melhor preço, você só encontra na Total, jogo de lençol, casal, 3 peças, por apenas R$63,99, ou R$31,99 em duas vezes, é com a Total. Luiz Leão, Shalom pra ti lá em Viamão, escutando a nossa programação. E já de imediato, Luiz, já vamos trazer os convidados aqui da nossa programação nesta segunda-feira. No programa Quaraí Agora, entrevista com o radialista Joãozinho Porto. Muito bem, nós vamos dando início aqui aos nossos convidados. Estamos recebendo a presença nesta manhã, do secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos do nosso município, secretário Maurício Castro, e também o coordenador dos festejos Farroupilhas, isto é, da coordenadoria dos festejos Farroupilha 2025, Tunão Pereira, nosso colega de rádio, radialista, músico também, compositor, e está aqui juntamente acompanhando o secretário Maurício Castro, que vai falar um pouquinho mais desta programação que aconteceu ontem, né, Maurício, durante todo o dia, no Centro Cultural de Nélio Machado, que definiu aí os novos peões e prendas para os festejos Farroupilha deste ano. Secretário Maurício Castro, bom dia. Muito bom dia, Joãozinho, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Quaraí. É um prazer mais uma vez a gente estar nessa emissora, onde leva as informações até a nossa comunidade. E exatamente, João, ontem tivemos um belíssimo dia de atividades ali no Centro Cultural, onde estivemos fazendo a organização, né, do Peões e Prendas dos Festejos Farroupilhas, onde, diga-se de passagem, deram um show de conhecimento aos jovens e adultos e crianças que estiveram, né, ali presentes, falando sobre os temas dos Festejos de Farroupilha, falando sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul, o conhecimento da nossa cidade, onde nas provas, né, todos foram muito bem nas provas escritas. Então, deram um show de conhecimento. A parte artística, principalmente, também, né, muitos cantaram, muitos declamaram, outros dançaram, enfim. Foi um espetáculo à parte o dia de ontem, né, onde iniciamos pela parte da manhã, e fomos até a noite para darmos o encerramento da parte do concurso de peões e prendas, e, é claro, o lançamento dos festejos Farroupilha com toda a programação da Semana Farroupilha de 13 a 21 de setembro. Então, importante, a gente quer agradecer as entidades que se fizeram presentes ali no Centro Cultural, né, as entidades que mandaram seus representantes. É importante, né, a gente fez de tudo para convidar todas as entidades, infelizmente não se fizeram presente todas, mas todas as entidades foram convidadas a colocarem representantes das suas entidades para participarem e para terem o conhecimento, né, do que é um festejo de Farroupilha, do que é uma Semana Farroupilha. Então, quem foi ficou muito satisfeito com o conhecimento dessas crianças, jovens e adultos que estiveram ali fazendo as suas apresentações. E a gente se sente satisfeito também, né, pelo número de inscrições, né, nós pela primeira vez estando à frente dessa organização de concurso de peões e prendas, muito satisfeito, todo mundo contente, saiu dali ontem também, né, com o que aconteceu, tudo 100% às claras. A gente chamava os concorrentes, mostrava as provas para eles, todos ficaram cientes do que foi feito, né, do que eles acertaram, do que eles erraram. E também quero fazer um agradecimento muito especial, né, à professora Terezinha Machado, né, ela que voluntariamente esteve conosco, né, na organização das provas, do material, de tudo aquilo que aconteceu do concurso de peões e prendas. Eu quero agradecer em especial aí a professora Terezinha, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração aí por estar junto conosco, mantendo as tradições gaúchas, mantendo a nossa cultura e estando junto conosco neste dia de ontem, todo dia, voluntariamente estando junto com nós. Então, também agradecer, né, o mestre Johnny, né, que também fez parte do corpo de jurados. Obrigado também ao Johnny, eles que estiveram durante todo o dia ontem conosco, fazendo essa parte de avaliação do concurso de peões e prendas dos festejos de Farroupilhas de 2025, Joãozinho. Maravilha, né? E agradecer a todo o público que lá compareceu mais uma vez, né? Secretário Maurício Castro e aquele show que tivemos durante a tarde também, né? De novos talentos, crianças com 5, 7 anos, impressionante, né? Declamando, cantando. Olha como vem talentos novos aí, né, Maurício? Eu fiquei Exatamente. Impressionado com a qualidade. O Arthur tem 5 anos, João. Cinco, o Arthur, né? O Arthur, que foi o nosso aí piazito, tem 5 anos de idade, né? Então deu um show declamando lá, então. É muito gratificante a gente poder estar na organização e vendo tudo isso que está acontecendo, né, com as nossas crianças, que ainda existe, né, crianças que têm a vontade de estar no meio tradicionalismo. E a gente sempre diz que é um meio sadio, né, um dos meios mais sadios que a gente tem, e a gente quer incentivar, quer fazer agora, a próxima etapa é fazer um workshop com todos os peões e prendas, não só dos festejos Farroupilhas, mas também de todas as entidades que quiserem participar. Novamente, a gente vai levar o convite às entidades para levar os seus peões e prendas para que a gente possa organizar esse workshop, para que também eles tenham um conhecimento maior do que é o tradicionalismo, né, do que é uma pilcha, do que é a Semana Farroupilha, enfim, tudo aquilo que eles possam e queiram aprender, a gente vai estar levando para este workshop para as prendas e peões de todas as entidades e também, é claro, dos festejos Farroupilhas. Bom, nós estamos aqui também, está te acompanhando o Tô de segurança hoje. Esse dos festejos Farroupilhas, da coordenadoria dos festejos Farroupilha, o nosso colega Tunão Pereira, que está aqui, né, Tunão? Bom dia, Tunão, prazer estar recebendo aqui nosso programa nesta segunda-feira, acompanhando o secretário Maurício Castro. Bom dia, João, um abraço, um prazer grande estar contigo, né? Nós não nos encontramos, a gente faz tempo que não se vê. E eu tava saindo e o secretário, não, vamos ali comigo. Eu digo, tá, vamos, de teu segurança, vou deixar que tu fale um pouco. A gente fala demais, né, João? Já falamos, a gente tá aí feliz, feliz da vida com tudo que aconteceu. Ontem eu estava falando lá, quando usei o microfone, é a primeira vez, já trabalhamos juntos, extraoficialmente, mas a primeira vez junto com o Maurício, um cara simples, um cara humilde, assim como a gente. Então a gente se dá bem, nos damos bem, e eu acho que essa união é que é importante. É quando começa lá com quem organiza, com os funcionários, com os colegas, né? Os nossos colegas lá da Sectur, pessoal da prefeitura. Então, tudo isso é Sectur, né, Maurício? E a união das nossas entidades. É assim que a gente quer e assim é que a gente faz um tradicionalismo forte. Estamos falando num evento tradicionalista, abertura dos nossos festejos de Farroupilhas. E é a primeira vez que acontece, Maurício, tivemos a felicidade de o edital colocar e a participação aí, 12. Foram 12 concorrentes, eram 13 inscritos, infelizmente um não pôde comparecer. E aí tivemos 12, então é muito importante isso, e aí está o resultado, né? As entidades participando, a população em si participando, e eu tenho certeza que o ano que vem, quando nós criarmos novamente esse evento, vai triplicar esse número. E não somente os participantes, né, Tuna, mas também o show das escolas, isso, né, do ponto musical, do musical acordeon e também do música e arte do nosso amigo Paim também, né? E também das invernadas artísticas do nosso município, né? Do Piquete Orelhano CTG e também do CTG Sentinela do Jaral, que fizeram as suas apresentações. Então, eu acho que é um momento que ficou marcado e que vai ficar marcado para as próximas edições, a gente estar fazendo essas confraternizações junto com as entidades, né? Para que eles possam, né, mostrar os seus talentos também. O musical acordeon aí levou 8 gaiteiros, fez uma orquestra de gaita ali, então é muito importante que a gente esteja junto com essas, com eles que fazem acontecer também, né, com as crianças, incentivo essas crianças a estarem no meio da música, no meio do tradicionalismo. Então é muito importante, ficou muito bonito, todos os shows que foram programados estavam ali. Então a gente agradece eles, muito obrigado pela participação também ao CTG Sentinela do Jaral, que levou a sua invernada, ao Piquete Orelhano, que levou a invernada também, ao Musical Acordeão do Cléo, ao Música e Arte do Paim e também ao Ponto Musical do Pedro. Então, também, João, quero fazer um agradecimento especial aqui que da nossa equipe, da Secture, né, onde vocês, o Tuna e o João também fazem parte, né, da nossa secretaria. É muito especial porque semana passada eu estive semana passada em Santana do Livramento em alguns dias com meu filho, e aqui no comando as gurias também, e vocês estavam fazendo toda a programação do evento. Então agradeço a vocês e também a toda a equipe da Secture, né, que fez acontecer, mesmo eu não podendo estar presente naqueles dias ali, mas que puderam estar organizando e fazendo que acontecesse o dia de ontem, né, que ficou tudo 100%, e a gente não é ser humano, né, às vezes tem alguma falhazinha, mas tudo o que a gente planejou saiu, e a gente fica muito feliz em poder estar fazendo parte dessa pasta e com pessoas com comprometimento, que fazem, mesmo que a gente não estando presente, estão comprometidos a fazer acontecer tudo aquilo que a gente programa durante o ano, né, e tudo aquilo que vai vir também nos próximos dias aí. Muitos eventos estarão acontecendo na nossa cidade de Quaraí. Tem ouvinte aqui participando, pode falar, Vânia, bom dia, te escuto. Bom dia, Joãozinho. Não, para apresentar a organização, né, ficou muito linda, muito, muito, muito. Como eu disse, não participaram, foram convidados, mas os que não participaram, perderam. Muito lindo, parabéns. Parabéns para as meninas que concorreram. A minha neta, Ana Luísa, muito linda. A avó é suspeita de falar, né? Mas parabéns para a organização. Parabéns, André, organiza muito lindo. Muito obrigado, Vânia. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns pela neta. Eu acho que a gente vê, e eu quero agradecer particularmente, porque foi, né, o Pedrinho é meu irmão, o Paim, a gente está envolvido, bom, Maurício, colegas, todos os colegas, o Cléo, e quando tu vê essa gurizada, é o incentivo dessas escolas, olha só, João, o incentivo parte de casa, a gente tem que parabenizar os pais ou responsáveis, mas ao mesmo tempo parabenizar eles. Graças a Deus que nós temos essas escolas musicais em Quaraí. Tu pode ver onde. Eu fiquei assim emocionado quando vi eu esqueço, a Paty sabe lá o nome do menininho que declamou. Olha que declamar uma criança daquela idade. Isso é um incentivo do Ponto Musical. O Cléo com seus alunos no Musical Acordeon, né? A gurizadinha pequenininha. O Paim, a guriazinha que canta com o Paim, esqueci. Ela foi prenda, ela está pronta, né? Ela está pronta, Alice Soares Alice. Santana, a filha do Paulo. E então, isso aí tudo, as escolas musicais, né, que tem esse valor. O né? incentivo, né? É muito emocionante de ver. As pessoas, vamos falar, ontem que esteve lá, se emocionou, aquelas crianças falando sobre a história. E mostrando trabalhos, e não era lendo, né? Eles levavam os painéis, prepararam de uma forma, se prepararam. No improviso, assim, impressionante, isso destacando mesmo a história do saudoso radialista Darcy Fagundes, da Rádio Farroupilha. E aqui tem a dona Fátima, está dizendo, bom dia, João, verdade, o Arthur, 5 anos, parabéns a todos. Bom dia, os amigos Tunão e o Maurício. Eu gostei muito, e o melhor caminho para as crianças, a Emily também, a Gaiteira, o Arthur... Impressionante, diz aqui a dona Fátima, que está muito contente pela organização e a participação de todos também neste evento. É isso aí. Muito obrigado. João, a gente vai novamente passar aqui o resultado, né, das categorias, até porque a gente tem uma justificativa na questão do guri, né? Então a gente vai passar e já vai explicar o que aconteceu também. Maurício, eu sei que tu parabenizou e agradeceu, mas eu preciso fazer um agradecimento também especial, porque a Terezinha atendeu o nosso chamado quando nós conversamos ali. Exato. Digo, Maurício, eu acho que a Terezinha é uma pessoa que está pronta para nos auxiliar e ajudar. Então, a Terezinha Machado, muito obrigado por ter atendido, porque assim, ó, está lá de coração, né, nós ajudando. Então, não tem um simples agradecimento, não, mas a gente tem que fazer por educação. Agora, é grandioso isso, né? Deixar os seus afazeres. Num domingo, né? E num domingo todo. E não só no domingo antes, né? O que ela preparou foi ela que preparou as provas, 50 questões, entrevistou as crianças. Então, a Terezinha, para nós, tem um grande valor e uma salva de palmas. E muito obrigado. Esse agradecimento não paga, A gente fica muito grato, coração, né? Pelo que ela fez ontem, né? Exatamente. Durante todos esses dias, organizando uma toda essa questão. Uma coisa com lisura, o que ela tinha preocupação. Para passar um pouquinho para o pessoal de casa, a Terezinha era tão preocupada que ela queria que a gente estivesse junto. Sim. Ela passou a prova, as crianças fizeram a prova, esperou que todos terminassem para recolher, e quando ela foi corrigir, ela nos chamou para estar junto com ela. Com todo mundo, né? E depois teve a preocupação ainda de chamar os pais, de chamar os participantes para mostrar, para explicar. Exatamente. Então, parabéns, muito obrigado, Terezinha. Obrigado mesmo, Terezinha. Muito as palmas. Um de aplausos, então, aqui do programa, viu, Tonel e Maurício? A nossa plateia está se levantando para aplaudir a professora Terezinha, ao mestre Johnny e a todos aqui que participaram, né, deste grande evento ontem no Centro Cultural. Mas está na linha aqui um amigo nosso que vai dar um bom dia, Edson Paim de Vargas. Bom dia, Paim, tudo bem? Bom dia, Joãozinho. Bom dia, Tonel. Bom dia. Ô, Maurício. É um prazer eu usar um pouquinho essa parte aí do teu programa. Eu quero o seguinte, eu quero agradecer a todos os que foram envolvidos, principalmente a organização desse evento de ontem, que foi o início do festejo Farroupilha, que foi uma noite, eu vou dizer assim, um domingo. Domingo muito, muito, muito diferenciado. Muito bom. Muito obrigado. E é isso, Joãozinho, Tunão e Maurício, que nos motiva muito mais a seguir na lida da nossa escola, na lida de ensinar, de ensinar as crianças, de ensinar até os adultos. Porque sabe o seguinte, nós na música, sendo na música ou no tradicionalismo, a nossa idade vai, né, aumentando. Então a gente tem que deixar algo, tem que deixar algum legado para depois as crianças, no caso, seguir o nosso trabalho. Então é isso que a País Musical que faz há 17 anos em Quaraí, onde, como eu disse ontem, representa sempre o Quaraí muito bem, graças a Deus, e é isso que a gente não cansa de fazer. É de fazer, de ensinar mais e mais alunos todos os dias, né? Passando todos os dias, de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, na nossa escola, dando aula, ensinando a cantar, a tocar violão, a gaita, enfim, a contrabaixo. Então, é isso, esse trabalho que nós não cansamos nunca. O pessoal me pergunta, mas que tu tá com essa idade, tu ainda tem ânimo para fazer esse trabalho, para te colocar de corpo e alma. Eu digo, tenho e vou ter, até enquanto Deus me der a força, porque é um trabalho bonito que não só eu, mas todas as escolas parceiras, as minhas companheiras, as escolas, no caso, fazem. Então, é um prazer, e a gente pede a Deus para que me dê muita saúde, para que me dê muitas oportunidades para me seguir esse trabalho por muito tempo. Muito obrigado, Paim. Muito obrigado, Edson Paim, pela tua participação e nossa programação. Parabéns e pelo teu trabalho, sempre muito bem destacado ontem também lá no Centro Cultural. Um abraço, Paim. Grande abraço. Obrigado, Paim. Tá aí, um forte Edson abraço. Paim, né? E contar também, registrar aí a presença da subcoordenadora da 4ª Região Tradicionalista, né, Maurício Castro, quando se fez presente, a professora Tatiana Dali Gidiel, que esteve também ontem prestigiando esse evento. Com certeza a organização está agradecendo também a presença. E é isso aí, né, pessoal? Já começou, tá aqui toda a programação da Semana Farroupilha, Maurício. Vou só passar aqui o resultado novamente, tá? Isso. Das categorias pré-mirim, primeiro lugar, de prendas. Primeiro a prenda pré-mirim Isabelle Castro de Vargas. Segunda prenda... Maurício, tu cita o nome e vamos fazer jus às entidades. Tu falou na Isabela, ela representa Piquete e Rio Grande Tchê, tá? Exatamente. Então eu tenho as... Segunda prenda pré-mirim, Ana Luísa Moreira dos Santos. Essa é do Sentinela do Jaral. Categoria Piazito. Piazito, Arthur Severo. Isso, Borges. Do Sentinela do Jaral também. Categoria prenda mirim, Alice Soares Santana. Da cabanha do Angico. A Alice representou a cabanha do Angico. Categoria Pia. Pia Farroupilha, Juan Afonso Fernandes Martins. O Juan representou, agora não estou bem lembrado. O Juan é Pia? Pia. O Juan eu não tenho aqui de qual a entidade. Os ouvintes que tiverem podem nos ajudar, porque nós não temos a entidade aqui do Juan, né? O categoria... O Juan é de Sentinela do Jaral. O Juan, isso. Exatamente, Sentinela do Jaral, isso aí. Categoria Juvenil. Primeira prenda Juvenil. Emily Prado de Vargas. A Emily do Rio Grande Tchê. Segunda prenda Juvenil. Annelise Coelho Alves. Do grupo Piá do Sul, né? Isso, Piá da do Escola Sul, Premen. Da Escola Premen, Categoria Guri. Guri Farroupilha, Martim Machado, e aqui a gente quer abrir um parênteses, né, Joãozinho, nós não tivemos inscritos nessa categoria do Guri, e nós tínhamos uma prerrogativa no nosso edital de fazer um convite. E nada mais justo de convidar o Martim, né, que já foi Piazito, já foi Piá Farroupilha, dos festejos de Farroupilha, e nada mais justo que esse ano fazer um convite muito especial a ele, né, que já passou por todas as etapas de provas e tem um conhecimento, que a gente sabe que ele tem um conhecimento muito grande de questões da Semana Farroupilha, dos festejos e conhecimento cultural, artístico. Daqui uns anos ele substitui a mãe, né? Então, muito... é nada mais justo do que valorizar e dar este título a ele para que nesse momento que a gente tinha essa prerrogativa, a gente fazer um convite especial a ele e ele estar participando junto conosco, pelo conhecimento, por tudo que ele sabe e por tudo que ele já teve, né, durante os outros anos do festejo de Farroupilha. Ele já foi Piá, ele já foi Piazito, e nada mais justo do que ele usar o título de guri dos festejos de Farroupilha desse ano. Então, foi feito o convite, foi aceito e ele está conosco aí, de guri dos festejos de Farroupilha de 2025. Na categoria adulta, primeira prenda a adulta Mariana Geni Silva de Vargas. Ela de Sentinela do Jaral. Sentinela do Jaral também. E na categoria peão Farroupilha, o Tylon Ayrton da Silva Becon. Também do Sentinela do Jaral. E o importante, Maurício, que esse ano os nossos peões e prendas... É lógico que a parte cultural tem muitos que declamam, mas o que eu penso é que nós temos gaiteiros, temos cantores, então esse ano vai estar lindo, vai ser formal o baile lá na... Festejo Farroupilha, nosso galpão vai ter bastante artista. Exatamente. Então, todos eles, né, têm um talento especial para que a gente participe conosco nos festejos de Farroupilha. Coisa boa. Eu parabenizando a todos, né? Parabenizando todas as entidades. Mas o Sentinela do Jaral, ele colocou 4, se não me engano, foi? Todas as categorias, eles tiveram inscritos, pelo menos no guri também. Então, né? Isso a gente é importante, porque essa união que a gente fala, né, as entidades participam, se não são elas, a gente, né, não tem o que fazer. Então, mais uma vez, João, a gente quer agradecer, né, as entidades que estiveram presentes conosco, ao público que se fez presente, as escolas musicais que estiveram também junto conosco, as invernadas, todos aqueles que estiveram nos apoiando, né, os nossos patrocinadores que nos ajudaram também, né, que cederam erva mate, teve água quente, então tudo isso a gente quer agradecer de coração, porque foi o pontapé inicial para os festejos de Farroupilha 2025. Então, daqui para frente, nós estamos já organizando a Semana Farroupilha, né, para que a gente possa montar o nosso galpão na praça, para que a gente possa ter atividades e encerrar, é claro, com um grande show, com o Mano Lima no dia 21 de setembro. E a parte cultural, né, Maurício, já vamos convidar o pessoal para que se prepare, nós já vamos largar regulamento, né, nós 14. Temos com o concurso cultural, está ali no folder, vai ter trova, declamação, poesia com tema sorteado na hora, gaita intérprete. E intérpretes. Então vai estar bonito, a gente montou... Culinária. Porque, e o concurso culinário, é. Porque eu acho que não é Semana Farroupilha, por isso o nome Festejos Farroupilhas. Acho que a parte cultural é muito importante nisso e a gente valoriza, né? Valoriza isso e estamos aí com esses concursos. Maurício, deixa eu mandar um abraço. Eu sempre estou falando, eu não trabalho, eu faço parte da Secretaria agora porque como coordenador... me envolvo com vocês, e eu acho gratificante, e eu gostaria de mandar um abraço para o Neto, para a Verônica e para a Stephanie, são os guris ali, os trabalham, o Joãozinho que está lá também. Então, vamos lá para o intervalo então, para a gente voltar para concluir, pode ser? Pode. Nós já voltamos, vamos rápido, intervalo e já voltamos. Nicolini Atacadaço informa a hora certa. 11 horas, em ponto. Atenção, você já possui o crediário por menos? Ainda não? Venha hoje mesmo fazer o seu crediário e desfrutar nossas vantagens. Parcele suas compras em até 10 vezes. Pagamento facilitado via Pix ou boleto. Ganhe 10% de desconto na primeira compra. Com o crediário por menos, compre em qualquer loja da nossa rede. Então, venha hoje mesmo com CPF Identidade e faça já o seu crediário por menos. Loja por menos, na 7 de setembro, 930, fones WhatsApp 549-8403-7333. Loja por menos, vendendo por menos todos os dias. Você não tem o cartão Total? O que você está esperando? Corra para a loja Total, traga identidade, CPF, comprovante de residência e faça o seu cartão na hora. E já parcele as suas compras em até 10 vezes parcelas fixas. Corra para Total, estamos te esperando na Avenida 7 de Setembro, 758, telefone 6038 ou WhatsApp 549-8403-9278. Vem pra cá! Açougue Nova Central de Carnes do Gustavo Ferreira, na Rua Coronel Pilar, 709, em frente ao Santuário Bom Jesus dos Milagres. Cortes especiais de carne e todas as quintas-feiras, direto do frigorífico, tem carne de ovelha. O telefone WhatsApp 3423-1004 e também tem o WhatsApp do Gustavo, que é o 99632-9139. Visite a página da Nova Central de Carnes no Facebook e Gustavo Ferreira no Instagram. Açougue Nova Central de Carnes, do Gustavo Ferreira. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Do pioneirismo de Jorge Japur, transmite Rádio Quaraí, a melhor vitrine para os seus produtos e serviços. Rádio Quaraí, para aumentar as suas vendas, dando credibilidade ao seu negócio. Agora são 11 horas e 2 minutos, hora oficial de Brasília, hora oficial do Uruguai. Estamos nos encaminhando para os últimos 25 minutos finais do nosso programa. Bom dia, Joãozinho. E a esposa do Tunão, que sempre está ajudando, uma pessoa muito especial, diz a Janice. Então está aqui, a Janice está mandando mensagem aqui para o programa. Muito obrigado, Janice. Também recebi mensagem aqui destacando os talentos da nossa quareiquerência querida, Mariana Vargas, pelo excelente trabalho ao saudoso Darcy Fagundes, realmente no improviso, bonito, né? Porque a gente via assim que a Mariana não estava lendo nada também. Tá? Assim como a Emily também fez. Né, Maurício? A Mariana, né? A Emily e a Anelisa. Anelisa com aquela poesia, que bonita a poesia que bonito, da Anelisa. Né? Então, é isso que emocionou. Quem não foi, perdeu, né? Porque viram ali jovens com talento. A gente sabe, nós conhecemos, mas é emocionante, né? Não, esse trabalho. O conhecimento que elas trouxeram, né, do Darcy, de todos os festejos de Farroupilha, né? Verdade. Então foi. A gente fica encantado olhando aquele trabalho. Eu não venho acompanhando, vou dizer uma coisa para vocês aqui, tu não. E Maurício, eu venho acompanhando a homenagem que vem fazendo a RBS TV, o Darcy Fagundes. E a RBS TV de Porto Alegre vai ter que vir a Quaraí, porque eles estão destacando somente o saudoso Darcy Fagundes. Não fala em Luiz Menezes até agora. Porque eles não falaram, João, até agora. Mas eu tenho uma explicação. Sabe por que eu vou. No meu ver. O Luiz Menezes, ele não foi o precursor do Rodeio Coringa. O precursor do Rodeio Coringa foi... E olha que Luiz Menezes, eu sou fã e eu estou falando a história. Sim. O Rodeio Coringa, quando começa o Rodeio Coringa, não era o nome Rodeio Coringa. Começou, eu não lembro, tá? Mas a história depois, foi Darcy Fagundes. Aí Darcy Fagundes, e depois tinha passado outro declamador, outro compositor lá. Depois entrou o Darcy Fagundes, o Luiz Menezes. Eu acho que foi por aí, João, porque o precursor disso foi ele. O Darcy Fagundes. E o Darcy Fagundes que faz o convite ao Luiz Menezes e leva. Mas eu também acredito que. Só que pela história, né? Seria importante também, né? Mas seria importante, claro que sim. Citar. Eu gostaria de também aproveitar que o João está lá. Aproveitando que eu esqueça, eu quero parabenizar os nossos cavaleiros, né? O Tiaro, o Valdique, o Bernardo, o Batata no apoio, o filho do Batata. Não, o Batata pai teve problema de saúde, não pôde. O Batata filho foi. E eu não lembro o nome do outro rapaz que está no apoio. Mas gostaria de destacar o Tiaro, o Valdique e o filho do Valdique, o Bernardo. Esses cavaleiros têm valor. Porque estão lá. Os guris não é um ano ou dois, é sempre. Eles vão lá na geração e distribuição da chama e nós temos que valorizar. Então, meu abraço, meu carinho, sempre. Valdique, Tiaro e Bernardo. Parabéns. João, para encerrar, né, que nós estávamos agradecendo aí, o Tunão também agradecer o pessoal da Secture, né? Agradecer a tua pessoa, Joãozinho, a Stephanie, a Verônica e também ao Neto, que estiveram durante todo o dia conosco lá, né, nós auxiliando. Obrigado mesmo, de coração, a vocês que não desistem nunca, né, sempre estão do nosso lado, na peleia aí, e tudo que a gente precisa na correria, às vezes falta uma coisa, pega aqui, pega ali, vocês estão sempre dispostos. Então, esse agradecimento muito especial a vocês, a nossa secretaria, a Secture, né, a todos os colaboradores que trabalham conosco ali, vocês estão de parabéns também por estarem fazendo parte deste grande evento de ontem. E eu quero aqui, né, já deixar o meu abraço apertado a todos os ouvintes da Rádio Quaraí. E se Deus quiser, já, de alguns dias já estaremos trazendo os novos eventos, as novas. Tudo aquilo que a gente tem programado para a Semana Farroupilha, para depois de Semana Farroupilha, Festival do Shark, Festival do Saladeiro. Então, enfim, muitas são as atividades que temos a partir de agora no nosso Quaraí. Um forte abraço, um bom dia a todos, uma excelente semana e que Deus nos proteja para que a gente possa estar realizando grandes eventos no nosso município. Se o Maurício fala, né? O secretário fala, né? Não, o homem é de rádio também, não é só cantor. O cara que é de palco, o cara tem essa. Não, o homem ali é cantor, compositor, radialista, secretário, enfim, esse homem, como diz um amigo nosso das rédeas, o esfregão, né? Tu não, naquela secretaria, o homem, né? E pega junto também, né? Aí pega junto, não tem essa, né? Não, tem claro, que levantar peso, o homem está lá. Eu acho que turma, é isso que é importante, né? Isso que é importante, motiva todos nós, né, turma? Mas eu trouxe aqui, porque ontem, como as gurias fizeram um belo trabalho a esse programa de rádio, eu trouxe só um textinho curtinho, tu não tu falou, aí eu estava procurando onde é que eu tinha colocado certo. Aqui, ó. E tu sabe que o telefone achei aqui, diz assim, ó. O programa Grande Rodeio Coringa da Rádio Farroupilha, o marco na divulgação do tradicionalismo gaúcho, estreou em 1º de maio de 1955, com a proposta de ser o primeiro programa de auditório dedicado à música e temas regionalistas no Rádio Gaúcho, criado por Darcy Fagundes e Paixão Cortes. O programa levava o nome da marca de calças patrocinadas. E cita do patrocinador. Brincoringa. Por isso que era Rodeio Coringa, né? É, o Brincoringa, o jeans, né? Claro, jeans, exato. E o programa levava o nome da marca de calças patrocinadoras e se tornou um sucesso, lançando diversos artistas locais e ajudando a popularizar o movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. Mais tarde, com a saída de Paixão Cortes, Darcy Fagundes convida então seu amigo Luiz Menezes, que entra para a história do grande Rodeio Coringa, o marco da comunicação, né, Tunão? O grande Rodeio Coringa, né? Eu lembro que eu escutava com meu saudoso pai, e isso é marcante para mim. É aquilo que eu falo lá, o pai passo, o que eu vivi com meu pai, com meus avós, era marcante. E esse aí era um dos programas que eu, de gurizinho, aprendi a gostar e escutar pelo meu pai. E era muito bonito mesmo. Pata louca, um destaque muito grande. E aí as gurias me trazem essa história. Eu já tive, já não estava nessa época. Antes andava? Nem pensava. E eu também, né? Já lançou também, eu já não peguei essa época. Não, 72 tu não. 72 eu não peguei. Sou eu que tô velho, né, gente? O Tunão Pereira que pegou. Eu que escutei, Não, mas olha, o Tunão Pereira, Maurício. Eu sou testemunha, depois que ele levou o elogio do Neto, acho que ele ganhou domingo ontem, né? Mas é bom não espalhar, né? Não vamos. Não, depois do quanto. Não, mas pelo trabalho que tu faz da coordenadoria, né, Tunão? Claro. Colega Neto. É trabalhos Neto. Profissionais, lógico, né? Temos que distrair um pouquinho, né? Mas tá bem. Muito obrigado, Joãozinho, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Guaraí, muito obrigado à Rádio Guaraí por sempre abrir esse espaço para nós. Obrigado, secretário Maurício Tunão Pereira. Muito obrigado, hoje já com junto. Mais de 200 composições gravadas, creio eu, não, Tunão. Por aí vai, né? Por aí. Algumas centenas. Aproveitar o teu programa que tem uma audiência, posso? Sim. Um minutinho? Para convidar as nossas entidades, eles sabem, hoje tem a reunião às 20 horas, lá no CTG Sentinel do Jarol, o patrão Mário e a patroa Santos estarão nos recebendo, com a presença do veterinário, do médico veterinário Alexandre Guerra de Guerra, que estará conosco. Então, importante, logo às 20 horas no Sentinel do Jarol. E no dia 20, o grande encerramento, Tunão Pereira e Maurício Castro com ele, ó. Que Manu, chega aqui, ó. E vai ter novidade aí, ó. O secretário Maurício está dizendo. E vem novidades aí mesmo. Deixa eu anunciar em primeira mão aqui, tá, Maurício? Tu vai deixar pro Guaraí agora essa, né? Depois pro Tunão Pereira. Vai ser pro. Exclusiva aqui pro Guaraí agora, Tunão. Essa tu não vai levar, viu? Tá bom, né? Valeu, vem aí, Mano Lima, e novidades, disse o secretário Maurício Castro. Eu já tô louco pra anunciar essas novidades aí, ó. Já estou louco pra anunciar. Valeu, Maurício. Valeu, obrigado aí, Maurício. Também Tunão Pereira, obrigado pela presença, meu amigo. Tunão Pereira, compositor do Rio Grande. Olha aí, compositor do Rio Grande. Mano Lima cantando aí. É, e daqui a pouco nós colocamos o Tunão Pereira lá também, né? Pra cantar pra nós. Tá bem, 11 horas e 11 minutos, a hora da coincidência do rádio, 11:11, são os nossos convidados aqui da programação, nós seguimos aqui, ó, temos ouvinte aqui participando, ó, vamos ver. Muito bom dia a todos do programa Guaraí Agora, informação toda hora com meu amigo João Roberto Porto, Joãozinho Porto, muito bom dia aqui da cidade de Baixé, quem fala é o pastor Mário Centena. Estou falando para a Rádio Guaraí 1540. E esse é o seu programa. Olha aí, tá certo, meu amigo Mário Centena, participando aqui da nossa programação. Muito obrigado aqui pela tua participação, meu amigo Mário Centena aí, ó. O pastor Mário Centena, tá bem, Mário? Um abraço, fazia horas que tu não participava aqui da nossa programação. Deixa eu ver que eu vou mostrar aqui. Agora sim, deixa eu passar a telinha aqui para mim. Agora sim. Ó, e só para reforçar aqui a respeito do grande programa Rodeio Coringa, o programa surgiu com uma inovação, levando um galpão para dentro da casa das pessoas com a realização em auditório, transmitindo a cultura gaúcha para um público mais amplo. Apresentadores e convidados. O programa foi apresentado inicialmente por Darcy Fagundes e Paixão Cortes e posteriormente teve Dimas Costa e Luiz Menezes como apresentadores ao lado de Darcy Fagundes. Bem que a RBS pode destacar também, né? Os posteriores apresentadores do programa também, ao lado de Darcy Fagundes, que é Dimas Costa e Luiz Menezes como apresentadores ao lado de Darcy Fagundes, tá bom? Só esse registro que gostaria de fazer, se fazer necessário. Olha, diz assim, ó. Bom dia, amigo, tudo bem? O Atacadaço seleciona dois operadores de super, um repositor para a noite, dois repositores interessados devem levar currículo direto do mercado até o dia 21 de agosto. O Atacadaço de Colina seleciona dois operadores de super, um repositor para a noite e dois repositores interessados devem levar currículo direto do mercado até o dia 21 de agosto. É, a dona Verônica, né, dona Verônica? A dona Verônica do RH. A dona Verônica, tudo bem? Tudo bem, dona Verônica? Aqui tudo bem, graças a Deus. Se preparando aqui, parece que vamos ter uma semana com estabilidade. Olá, boas, dona Verônica, tudo bem? Tudo bem, está no ar, está no ar. Viu só, já estamos colocando no ar aqui, minha amiga, aqui é para já. A nossa amiga Priscila, correspondente do Quaraí Agora, está nos mandando áudio. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, meu amigo Joãozinho Porto, ouvintes da Rádio Quaraí, meus amigos da fronteira. Então, eu me encontro nesse momento com a 23ª Região Tradicionalista e a 27ª Região Tradicionalista, com a centelha da Chama Crioula. Saímos de Caxias do Sul e estamos em direção a São Francisco de Paula, pousando em alguns lugares, né? Belas imagens, belas paisagens. Todas as regiões tradicionalistas foram muito bem recebidas em Caxias do Sul. Encontrei amigos da Quaraí, querência querida, lá o Tiaro Peralta estava lá. Vou mandar algumas fotos e vídeos para vocês. E também uma cria de Quaraí, uma entrevista com esta moça que eu encontrei lá no Monumento ao Imigrante, em Caxias do Sul, que mandou um abraço para todos da fronteira. O pessoal da nossa Quaraí, querência querida, está se deslocando também, né? E essa coisa bonita, né, do gaúcho, de garra que vem de cada município, né, e se junta ali, então, para pegar uma centelha e espalhar pelo nosso amado Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E viva o Rio Grande! E vamos mantendo vocês atualizados, então, do que acontece aí pelo Rio Grande. Abraço! Tá bom, Priscila, muito obrigado pelas tuas valiosas informações. Eu já trago mais reportagem aqui da Priscila. Ó, você pode passar para o Bife, que na Pachalambe tem uma lâmpada queimada, frente ao número 126. Já passei lá para o nosso amigo Bife. Tem mais aí reportagem da Priscila? Buenas, estamos aí. Olha quem encontramos. Quaraí, querência querida, representante. E aí, como é que estamos? Vamos para a geração, né? E amanhã vai ser a entrega da centelha. Uhum. E nós seguimos a pata de cavalo de São Quaraí, né? Quantos cavaleiros vieram? Vieram sete, o total da quarta região, sete cavaleiros. Dois de Quaraí e mais um gurizão que vai nos acompanhar. Vamos acompanhar vocês então também. Viva o Rio Grande! Tá bem, tá certo, Priscila. Olha, representação de Quaraí, lá na distribuição da centelha da Chama Crioula, com os representantes aí da quarta região tradicionalista. Obrigado, Priscila, mais uma vez, nos mandando essas reportagens aqui, espetacular aqui para a nossa programação. Obrigado mesmo, Priscila. Esta é a representação da nossa Quaraí querência querida. Aqui está ela falando também, né? Aqui na programação. Vamos ver aí a Priscila. Buenas, Joãozinho Porto, amigos do Quaraí Agora. Vocês vão nos escutar na segunda-feira, mas nós estamos então aqui no Monumento ao Imigrante, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Será feita uma homenagem, então. A chama já foi distribuída, encontrei os amigos de Quaraí. E aqui também encontro uma cria de Quaraí, né? E vamos falar um pouco com a nossa querência querida. E o teu nome? É Suzana, sou Suzana Medeiros. Conta um pouquinho aí, Suzana, para nós. O que está fazendo em Caxias? Eu moro há 25 anos em Caxias. Moro aqui pertinho, fiquei sabendo, né, da distribuição da Chama Crioula e vim aqui prestigiar, bem pertinho da minha casa, meia quadra, e vim aqui matar um pouco a saudade do pump e das nossas tradições, né. E tô afastada, a vida foi me afastando, mas gosto muito. aqui prestigiando, estou esperando os cavalheiros e achando que eu... E às vezes visita a nossa querência lá? Sempre, tá, minha família toda tá aí. Então família, tá aí, ó. Família Medeiros. Família Medeiros. Mãe, tá aí, meus irmãos. Meu irmão também é radialista, o Flávio Medeiros. Uhum. Então, tô sempre que posso, estou aí. Sempre então... que a vida profissional me permite, eu passo aí. Teu irmão radialista também é de Paraí? Também de Paraí. Ah, então aí, Joãozinho Porto, ó. Deve João ser teu amigo. Com certeza conhece. Então tá, pessoal prestigiando então aqui, o pessoal tá chegando, né, já, a chama já foi distribuída então, né, e aí cada um vai rumando para suas cidades, suas localidades, para então distribuir a chama para as outras regiões. E viva o Rio Grande! Ah, viva, sempre! E viva Quaraí, querência querida! Nossa senhora, mais ainda! Tá bom, tá aí Priscila, ó, trazendo a quaraense aí, família Medeiros. Um abração a todos os teus familiares também, muito obrigado aí pela tua valiosa contribuição. Isto, obrigado aí pela atenção também. E retorno de sempre, um abração aí para vocês, viu Priscila? Isto, um abração, obrigado pela atenção com a nossa programação, com os nossos amigos ouvintes. Hoje, como sempre, a corrida grande aqui do programa. Mas graças a Deus conseguimos aqui, ó. Isso, quem levou a chama foi Tiaro Peralta. Ah, foi o Tiaro Peralta. Isso mesmo, o Tiaro Peralta e a Medeiros também, ó, da família Medeiros, que é, como é o nome, e a Medeiros é irmã de quem, Priscila? Ela falou ali, mas não pude entender direito aqui, ó. É, de um colega nosso de rádio, de quem? Eu não entendi direito, me passa o nomezinho dela, dele aí, tá? Do nosso colega de rádio, tá bem? Ó, tem ouvinte mandando mensagem aqui para a programação, vamos ver aqui. Joãozinho, cavalariano de Quaraí, que vai lá buscar chama, são três. É o Valdique, o Tiaro e o filho do Valdique, com 10 anos. Tu não tem nada que dizer meu nome aí. Ah, tá. Tá bem, tá certo, mas disse o nome dos que vão... trazer a chama, tá certo? Isso aí que é importante, né? Isso é importantíssimo, muito importante, né? Tá bem? Olha aí, deixa eu ver quem é que está mandando aqui, ó, as fotos, né? Deu, né? Aí como é que é? Aí sempre atrasa um, não entendi. Agora eu leio aqui a mensagem aqui que eu estou recebendo aqui na programação. Vamos ver. Amigo da Rádio Quaraí, estou falando aqui desde a cidade de Bagé, aqui o pastor Mário Augusto Hernandes Centena. Quero, neste momento, parabenizar o meu amigo Joãozinho Porto, né? Esse amigo, esse companheiro, que fazia hora que eu não falava no programa dele por motivos técnicos aqui no aparelho, né? Da live, mas hoje estou nessa plena segunda-feira, hoje 18 de agosto de 2025. Já estamos chegando, né, Joãozinho Porto, ao final de 2025, né, já passando para 2026. E um meu abraço, Joãozinho, a todos quaraiense, a todos amigos do Mário Centena, né? Hoje o Mário Centena se encontra aqui pela cidade de Bagé, vai fazer um ano, né? Mas que Deus abençoe a vocês aí, né? Deus abençoe o meu amigo Joãozinho Porto, Deus abençoe a Lu, né? Deus abençoe os guri, né? Então, meu abraço, José, a todos quaraienses, a ti, o diretor Jorginho, né, o meu amigo Jorge Neto Chapur, o Robson, né, Aline, Andréia, e a todos meus amigos aí da Rádio Quaraí. Tá certo, meu amigo Mário Centena, participando aqui da nossa programação lá da cidade de Bagé. Meu amigo Silvio Delta Sul, vamos lá, Silvio. Bom dia, Joãozinho, bom dia, ouvintes da Rádio Quaraí, Delta Sul, chegando no início de semana, segunda-feira, com promoções imperdíveis, né, Joãozinho? E para hoje, olha só, para hoje, fritadeira elétrica Oster 3 em 1, é exatamente 3 em 1, tá? Ela é fritadeira, você pode fazer o seu churrasco ali, a batata frita ali. Olha, é maravilhosa, 1.800 watts. Tá? Então, pessoal, de 12 litros, ela é uma fritadeira grande de 12 litros, por apenas R$ 499. Essa promoção, pessoal, somente hoje. Fritadeira Oster, 12 litros, 3 em 1, 1.800 watts, por R$ 499. A promoção dessa fritadeira somente hoje aqui nas lojas Delta Sul. Então corre para cá, pessoal. E também a base é o colchão conjugado. É, box conjugado de casal por apenas R$ 699 ou uma parcelinha de R$ 69,90. Pessoal, aproveite. Mês dos Pais, aí as promoções continuam aqui na Delta Sul. Então, corre para a Delta Sul. Não percam a oferta de hoje. Fritadeira Oster de 12 litros, 3 em 1 por apenas R$ 499. Então, aproveite, pessoal. Essa oferta é somente hoje. As demais ofertas continuam aí até o fim do mês, aí, com promoções em todos os setores, né, Joãozinho? Em todos os setores. O box conjugado você compra e já leva. Eu tenho a pronta entrega aqui, comprou, já levou. A fritadeira também. Compra, já leva na mesma hora. Então aproveitem, pessoal. Corre para a Delta Sul, que eu tenho promoção em todos os setores. A linha de smartphone também. Entraram produtos de últimas peças com preços excelentes, com descontos que chegam até 35%. É isso mesmo, pessoal. Há alguns modelos de smartphones com descontos que chegam até 35%. Vem para a loja, vamos negociar aí. É o primeiro pagamento para 90 dias, compra hoje e só paga em novembro, pessoal, tá? Toda a loja nos cartões em até 5 vezes sem juros ou no carnê da loja, 1 entrada mais 4 ou 4 sem entrada. Então, pessoal, a Delta Sul vai ficando aí a vida do nosso cliente. Corre para a Delta Sul e aproveite que as ofertas são hoje, não deixe para amanhã. 11 horas. Joãozinho, um bom dia para ti aí, um bom dia aos ouvintes, um abraço a todos aí. Você não tem o cartão Total? O que você está esperando? Corra para a loja Total, traga identidade, CPF, comprovante de residência e faça o seu cartão na hora. E já parcele as suas compras em até 10 vezes parcelas fixas. Corra para a Total, estamos te esperando na Avenida 7 de Setembro, 758, telefone 6038 ou WhatsApp 549-8403-9278. Vem para cá! Atenção, você já possui o crediário por menos? Ainda não? Venha hoje mesmo fazer o seu crediário e desfrutar nossas vantagens. Parcele suas compras em até 10 vezes. Pagamento facilitado via Pix ou boleto. Ganhe 10% de desconto na primeira compra. Com o crediário por menos, compre em qualquer loja da nossa rede. Então, venha hoje mesmo com CPF Identidade e faça já o seu crediário por menos. Loja por menos, na 7 de setembro, 930, fones WhatsApp 549-8403-7333. Loja por menos, vendendo por menos todos os dias. A Fronteira Internet traz para Quaraí, região, o que há de melhor na internet fibra ótica. Jogue, baixe, curta, compartilhe, pesquise, converse, envie, trabalhe com a rapidez que só a fibra ótica pode lhe oferecer. Planos com até 1 giga de velocidade. Conheça também nossos planos TV digital grátis e as inúmeras vantagens em ser nosso cliente. Contrate hoje mesmo. Duque de Caxias 973. Fone 984535723. O futuro está aqui. Fronteira Internet. Somos referência em internet. Com Fronteira vive a conexão. Alô, alô, motorista. Doutor Autopeças chegou em Quaraí. Agora tu tem à disposição uma linha completa de peças e acessórios para veículos leves e caminhonetas. Trabalhando com rolamentos, freios, suspensão, motor, injeção eletrônica e muito mais. Venha nos conhecer e aproveite as ofertas imperdíveis de inauguração na General Canabarro 783. O telefone é o 3042-9036. Atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. Aos sábados, o atendimento é das 8 ao meio-dia. Doutor Autopeças chegou em Quaraí. Nutriforte é qualidade, a ração que sintetiza. O alimento e a força que seu rebanho precisa. Nutriforte aqui do Pampa é gaúcha pra valer, entregando qualidade bem mais perto de você. Nutriforte, a força que o seu rebanho precisa, bem mais perto de você. Um produto com a qualidade Caal. Dia da feira em dobro no RIG. Batata inglesa branca ou cebola, R$1,99. Alho 100 gramas, R$13,19. Banana caturra, R$4,25. Maçã gala, R$10,49. Abacaxi unidade, R$5,60. Mamão formosa ou papaia, R$7,70. Laranja de suco, R$13,10. Pera importada, R$7,90. Manga, R$5,79. Brócolis embalado, R$2,89. Batata doce rosa, R$2,25. Cenoura ou beterraba, R$13,49. Tomate longa vida, R$5,50. Ovos brancos ou vermelhos com 20, R$13,20. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 18 e 19. RIG, sempre ao seu lado. Cuide da sua saúde, Lavitan nas farmácias São João. Você compra um e leva dois do mesmo valor e apresentação até o dia 23 de agosto. Isso mesmo, Lavitan é nas farmácias São João. Até o dia 23 de agosto, você compra um e leva dois do mesmo valor e apresentação. Farmácia São João, mais de 1.200 lojas no sul do país. Uniclin, sua saúde não tem preço. Desde 1996, a Uniclin presta atendimentos médicos de qualidade para Quaraí, Artigas e região em diversas especialidades médicas. Nosso compromisso com a qualidade dos exames, diagnósticos e tratamentos é a nossa diferença. Seriedade total com a sua saúde, que é seu bem mais importante. Nosso telefone 3423-1662. Ligue para a Uniclin e tenha certeza de receber atendimento de qualidade por médicos especialistas de verdade. Sua saúde é o mais importante com a Uniclin. A sua saúde não tem preço desde 1996. Uniclin. Aqui, Quaraí, ZYK 282. 1540 AM, a mais ouvida e mais querida. Integração Cidade Interior e Fronteiras Brasil, Uruguai e Argentina. Enemigo, querendo destruirme a mí. Cuando quieren verme caído allá en el suelo, juzgan mi corazón para que yo pueda desistir. Mal de esta hora voy doblando mis rodillas, voy contando mis secretos para quien me puede ayudar. Voy orando, voy gimiendo a los pies de Cristo, mas con fe yo no desisto, en Él yo puedo confiar. Lloro callar, porque sé que Dios me ve. Lloro callar, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Lloro callar, porque sé que Dios me ve. Lloro callar, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. En esta hora voy doblando mis rodillas, voy contando mis secretos para quien me puede ayudar. Voy orando, voy gimiendo a los pies de Cristo, mas con fe yo no desisto, en Él yo puedo confiar. Dios me dé. Yo no fallar, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Que Dios me dé, lloro callar, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Y me llena de divino es Cristo mi Señor, me libró de la muerte y de la perdición, sanó a mi madre enferma, desechada del doctor, y hoy feliz yo le canto. Y hoy feliz yo le canto y alabo a mi Señor. Y hoy feliz yo le canto, y hoy feliz yo le canto y alabo a mi Señor. Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, que sana a los enfermos, los ciegos pueden ver. Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, que sana a los enfermos, los ciegos pueden ver. Llevo mis pecados clavado en cuenta cruz, derramó allí su sangre para la redención, para librar al mundo esclavo del dolor. Y así fue libertada, y así fue libertada la iglesia del Señor. Y así fue libertada, y así fue libertada la iglesia del Señor. Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, que sana a los enfermos, los ciegos pueden ver. Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, que sana a los enfermos, los ciegos pueden ver. tá chegando aí. Mas olha a tua vez, tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. Mas olha a tua vez, tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. Mas olha a tua vez, tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. Tem gente que não espera a sua bênção chegar. Desiste antes da hora, não tem fé para esperar. Tenha paciência, irmão. Segure sua bênção então, não deixe ela escapar. Mas olha a tua bênção, tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. Mas olha a tua bênção, tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. Mas olha a tua bênção, tá chegando aí. Chegando aí, tá chegando aí. Mas olha a tua bênção, tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. Olá, gente amiga, muito bom dia mesmo. Está entrando no ar a programação de Mistérios da Fé. Aqui quem fala convosco é missionário Igor Macedo, desejando aí muitas boas vibrações para você aí no seu lar, você nosso amigo católico, evangélico, espiritualista, livre pensador, né? Vamos aí até a meio-dia, né? Comunicando fé e esperança ao teu coração. Em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família e todos os nossos ouvintes aí da programação de Mistério da Fé nesta semana aí, em nome de Jesus. Vamos aí lembrando, né, que hoje, segunda-feira, temos bênçãos aí na Vila Gaudêncio Conceição com o pastor Luiz Carlos, pastora Miriam, a partir aí das 19h30. Então você é nosso convidado especial, vem participar e a receber aí da bênção de Deus. Né? Então aproveite essa oportunidade e vai receber a tua vitória. Né? Hoje, a partir das 19h30, ali na Vila Gaudêncio Conceição, aí com a presença do pastor Luiz Carlos, você é nosso convidado especial, vir participar. E também lá na Vila Kennedy, ali na Vila Kennedy, hoje à noite, está com vocês aí o pastor Leandro de Vargas. Está com vocês aí na rua Olavo Saldanha, número 58. Né? Então você que mora aí na Vila Kennedy, né? Na Zona Norte, você é nosso convidado especial a vir participar e a receber aí da bênção de Deus sobre a vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, terça-feira, está aqui em Quaraí, amanhã, a pastora Salete de Bastiano, a partir aí das 8 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Então você é nosso convidado especial, vim participar e a receber aí da bênção de Deus sobre a vossa vida em nome de Jesus Cristo. Então amanhã, terça-feira, em duas oportunidades, você é nosso convidado especial em participar com a pastora Salete de Bastiano. Então aproveite, venha participar, receber a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Então, venha participar, Deus estará te abençoando, em nome de Jesus, Ele há de abençoar a tua vida, o teu lar, a tua casa e a tua família. Né? Amanhã também temos bênção ali com o pastor Luiz Carlos, amanhã na Vila Olimpo, ali em Quaraí, a partir das 19h30, ali na rua Juca Ruivo, número 17. Então você é nosso convidado especial, vim participar e a receber aí a bênção e a vitória sobre a sua vida. Né? Então aproveite essa oportunidade e vá participar e receber aí a bênção e a vitória de Deus sobre a vossa vida. Também na quarta-feira, né, não te esqueça, né, que está em Quaraí agora o pastor Leandro Vargas, né, com uma grande campanha de fé nas quarta-feira em Quaraí. A partir daí das 7h30 da manhã, às 15h da tarde e às 19h30 da noite, né? Aí na Coronel Pilar, 720, a quarta-feira da saúde, né? Com a entrega do lenço consagrado. Então você que está participando dessa benção, né? Não corte essa corrente, né? Que começou na quarta-feira passada, né? Vai estar com vocês o pastor Leandro nessa quarta-feira, aí em mais 3 oportunidades, né? Quarta-feira, 7h30 da manhã, 15 horas da tarde e às 19h30 da noite. Né? Deus há de abençoar a tua vida, venha buscar, né, nesse lenço consagrado, para levar para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, e usar pela fé. Né? Os lenços e aventais de Paulo curavam e libertavam, né? Libertavam e curavam os enfermos. Muitas pessoas levavam, né, esses lenços, né, e era um canal de bênção, né? Tem pessoas, às vezes, que não crê, que acham que isso é uma bobagem, mas não é bobagem, não. É uma questão de fé, né? E Paulo consagrava a Deus, apresentava a Deus esses lenços, e é por isso que tinha uma virtude saradora, libertadora, curadora, por meio da fé. Né? Então, você, nosso convidado especial, a participar quarta-feira aí com o pastor Leandro Vargas, em Quaraí, na Coronel Pilar, 720. Venha participar e receber a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Então, aproveite essa oportunidade e vá receber da bênção de Deus sobre a vossa vida. Também, né, quarta-feira, temos bênção ali na Vila Gaudêncio Conceição, né, com o pastor Luiz Carlos Paulo, a partir aí das 7h30 da noite, né, ali nos fundos do CTG da Gaudêncio Conceição. Então vá ali participar, com o pastor Luiz Carlos, pastora Miriam, vão estar ali para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então vá participar e receber aí a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Também não te esqueça, que Rueves está com os tedes em Artigas, o nosso obispo Ivo Caos, com a grande bênção de Deus, realizando, a bênção poderosa na quinta-feira, no Rueves, em 3 oportunidades, às 7h30 da manhã, às 15h da tarde e às 19h30 da noite. Venga participar e receber a bendição de Deus sobre sua vida. Você quer receber o milagro, a liberação, a restauração sobre sua vida, Deus estará de bendecir a sua vida. Então, venga participar, meu irmão. Você, independente de qual seja o teu credo religioso, Deus tem uma bendição para vocês em nome de Jesus. Então, a partir aí do Rueves, vai estar com vocês aí o Bispo Ivocal, 7h30 da manhã, 15h da tarde e às 19h30 da noite aqui na Caixa de Sarandi 910. Então, venha participar, receber aí a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus Cristo. E sexta-feira em Quaraí, a grande sexta-feira da libertação, em 3 oportunidades, nosso Bispo Ivocal, 7h30 da manhã, 15h da tarde e às 19h30 da noite, na Coronel Pilar, 720. Todos são convidados especiais a vir participar e a receber a bênção e a vitória em nome de Jesus, E hoje, lunes, hoje lunes está aqui na Sarandi 910, o pastor Romário Camargo, e ele vai comunicar agora com vocês aqui, fazer o seu convite, seu anúncio especial para essa bênção de hoje, em nome de Jesus. Muito buenos dias, amigos ouvintes do programa Mistério da Fé, que Deus bendiga maravilhosamente tu vida, tu hogar, tu família. Passamos por aqui para anunciar hoje, a partir das 3 da tarde, 15 e 19 horas da noite, 19h30, aqui em Sarandi 910, quem les habla, pastor Romário Camaro, e estaremos aqui disponível para bendecir tu hogar, tu família. Venga, ou seja, que buscar a bendição de Deus aqui em Sarandi 910, esquina com 20 setembro, e Deus vai bendecir maravilhosamente tu vida, tu hogar, tu família. Quizás tu estás passando um momento difícil em tu vida, passando uma luta tremenda, quizás passando luta com os filhos, com a família, quizás em el matrimônio, em la área de trabalho, pero Deus, a través de tu fé, a través de tu esfuerzo, Deus vai bendecir rica e abundantemente, não olvidando hoje allí, Barrio Ajuí, Francisco Pires 119, o Bispo Bocaus, com essa grande bendição de fé, e um equipo allí de misioneiro vai estar presente a las 19 horas. Y Dios va a bendecir aquí en Ferreira Dunati, Miguel Barreiro, también la carpa, sí. Misionero Farías, Gabriel Farías estará con esa gran bendición de fe. Tú eres un invitado muy especial de participar. Está nuestro obispo Moabe Borges aquí también. Y Dios va a bendecir. Y él va a dar unos anuncios también de la obra de Dios por esta semana. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Muy bien, amigas do programa Mistérios. Mistérios da Fé. Programa que você ouve aqui pela Rádio Quaraí, não é? Também pela... Bueno, várias, Web Vida, não é? E assim por adiante, também o pessoal aí do Facebook também, não é? Que Deus abençoe a todos grandiosamente, poderosamente, meu amigo católico, espírita, umbandista, livre pensador, não importa o teu credo religioso, saiba que Jesus, ele veio para buscar e salvar todo aquele que se encontra perdido. Quem sabe neste meio-dia, quase meio-dia, né? Nessa manhã, eu não falo com alguém que se encontra perdido, que se encontra desiludido da vida. Quem sabe eu não falo com alguém que está caminhando pelo vale da desesperança, não é? Quem sabe alguém com a vida destruída, com a família destruída, mas Jesus Cristo, ele quer abençoar você, meu amigo, ele quer abençoar você, minha amiga, mas para que ele te abençoe, é necessário, meu querido amigo, minha querida amiga, você dar um passo de fé em direção a Cristo, você tomar uma decisão séria, é necessário você dar um passo de fé em direção a Cristo, para que a tua vida mude, para que a tua vida se transforme de uma maneira muito especial. É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio para aliviar, não. Ele veio para mudar, transformar. Ele veio para fazer a diferença na minha e na tua vida. Agora é necessário que eu e você creia no Santo Maior, no bom Jesus dos milagres. E eu quero convidar você a vir ao nosso santuário, tanto em Quaraí como em Artigas, as portas estão abertas e Jesus Cristo, ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele pode, ele quer fazer, basta que você dê um passo de fé em direção a Cristo e eu te asseguro que a tua vida ela vai mudar e ela vai mudar para melhor. Eu quero fazer uma invitação a los hermanos aqui da cidade de Artigas, porque amanhã na martes nós vamos estar aqui em La Cage Wilson Ferreira Dunati com Miguel Barreiros. Vamos estar aí este martes com todos os hermanos aí, Wilson Ferreira Aldo Nath, esquina Miguel Barreiros, para um momento de fé muito especial. Amanhã na martes, às 19 horas. Também eu quero fazer uma invitação para amanhã. Amanhã vamos estar no barrio Sorrija, em La Cage Ariguati. Amanhã, martes, em La Casa de nossa querida irmã Teresa. Vamos estar amanhã, se Deus quiser, aí na Ariguati, com um momento de fé muito forte, muito glorioso, muito grandioso, aonde a mão amiga e poderosa do bom Jesus vai estar se manifestando em nossa vida. Assim que não deixe de participar, também quero comentar um pouquinho, o sábado, em nos três horários, vamos estar também na Caixa Sarandi, no EBDS, às 7:30 da manhã, 3 da tarde e 19:30, em La Quinta Unción Profética. Mire que el sábado, por la mañana e por la noche, ustedes recibem la unción con el Santo Nardo, o Nardo Profético, el Nardo de la Prosperidad. E el sábado, por la tarde, passa el manto dourado, el manto de ouro, el manto sagrado, el manto de la Prosperidad. Então, eu quero chamar a atenção de você que tem um comércio, você que trabalha com vendas, você que trabalha com compras, mire, você que tem um armazém, uma panaderia, uma tienda, você que vende comida, você que estuda, você que planta, você que cria, é o sábado por la tarde, às 3 da tarde, o sábado por la tarde. quando el manto de la prosperidad se extiende sobre la iglesia, y yo quiero hacer esta oración por ti, principalmente por usted. Todos pueden participar. Quiero decir que en especial por los emprendedores, por los empresarios. Es el sábado a la hora 15, a las 3 de la tarde, y Dios va a estar abençoando a tua vida. Vamos deixar aqui nosso telefone, o telefone do Santuário do Bom Jesus, que é o 4772-7790, aqui em Artigas, né? Lá em Artigas, aí em Quaraí, também o nosso telefone. Qual é o telefone do Santuário de Artigas? De Quaraí, perdão, é o 3307, né? Ah, não tem mais, mas pode se comunicar com o WhatsApp, com o telefone do Bispo Ivo, do missionário Igor, pastor Leandro, são à disposição de todos. Também em Artigas, também você pode comunicar por WhatsApp através do 094-19-5762. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde. Mistérios da Fé é o programa que você escuta. Dentro de alguns minutos apenas, já vem a oração da fé, a oração que cura, a oração que liberta, a oração que transforma. Missionário Igor, que Deus abençoe a todos, e missionário Igor comunica com todos vocês. Glória a Deus, né? Então aí não perca aí as bênçãos de Deus, né? Em Artigas, né? Em Quaraí. Isso, né? Uma grande equipe de fé que está aí para abençoar a tua vida, para levar a palavra de Deus aí, essa palavra que cura, que sara, que liberta, que transforme. Então, meu amigo, minha amiga, não perca as oportunidades, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, diz a Bíblia, não endureçais o vosso coração. Então Jesus está falando, Jesus está, né, por meio dos seus servos, tem comunicado, tem falado, tem anunciado essa palavra que salva, que cura, que liberta. Então não perca essas grandes bênçãos, e eu tenho certeza que o nosso Deus estará abençoando a tua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Então, já vamos já nesse momento, já está orando por você, mas quero ler aqui as pessoas que estão conosco no Facebook, o nosso irmão aqui, o Renato Amaro, colocou aqui bom dia, também a Isabel Centeno colocando aqui o seu bom dia também a irmã Maria Ferreira colocou aqui bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, peço oração por mim e toda a minha família. Deus abençoe. Também a dona Fátima Severo, colocando aqui o seu bom dia. Paz do Senhor, bom dia. Também a Elissa Monson aqui, amém. Peço oração por mim e a minha família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a Miriam Leal, colocando aqui o seu bom dia. Peço oração para mim, meus filhos, Verônica, João Otávio, e meu esposo, João Luiz, e meu salão de beleza, né? E para minha família. Aí Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Também o irmão Everton, Pai Garcia, colocou aqui uma palavra de fé: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 4, 23 e 24. Também colocou aqui: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vizinhas, porque a nossa vinha estão em flor. Aí, no livro de Cantares de Salomão, né? 2, versículo 15. Também o irmão Éder Raquel, paz do Senhor, irmão Igor, oração para mim, o Éder e a minha valorosa esposa, Raquel, que está com dor de garganta e gripe, e os nossos filhos, o Elerson e Melisa, pela minha sogra Vera, meu cunhado Levi, e para minha querida mãe Adelaide. Deus abençoe a todos. Já vamos fazer a oração da fé para você. Já leve teu pensamento a Deus e vamos orar nesse momento. Santíssimo Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, nesse momento, ó Senhor, nos colocamos em oração em favor de todos os nossos ouvintes da programação de Mistérios da Fé. Que nesse momento, ó Pai Celestial, o Senhor Vem estender a sua mão de poder e vem abençoar, Pai amado, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada pessoa, Pai, que nesse momento se coloca em oração, pedindo a tua ajuda e o teu auxílio divino, Pai amado. Que nesse momento toda a força maligna venha a ser repreendida dessas vidas, Pai amado. Abençoa essa pessoa que está enferma no leito do hospital. Essa pessoa, meu Deus amado, que está, quem sabe, Pai amado, nesse momento desenganada pela medicina. Mas entre em ação agora, Jesus. E abençoa esse filho e essa filha agora. Em nome do bom Jesus, Pai Celestial, repreenda toda obra maligna, toda obra, Pai Celestial, macabra, toda obra, Pai Celestial, que foi paga para atormentar essas vidas, que em nome de Jesus caia por terra agora e que haja, Pai amado, bênção, vitória, saúde e libertação, em nome de Jesus, Pai amado. Te peço, abençoe esse copo com água, essa peça de roupa, chave da casa, do alto da moto, a fotografia desse familiar, esse documento, Pai amado, de trabalho, esse currículo, essa carteira de trabalho, essa parte celestial, essa causa na justiça, entre em ação agora, Jesus, e dê a bênção e a vitória a todos os nossos ouvintes de Quaraí, de Artigas, e as pessoas, Pai amado, que assistem essa programação do Brasil, do Uruguai, da Argentina, aonde estiver chegando agora essa programação, te pedimos, ó Deus, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Então, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes da programação de Mistério da Fé. Foi um prazer comunicar fé e esperança ao teu coração e prometemos retornar novamente às 18h50 com mais uma programação de Mistérios da Fé. Venha, ouça a nossa programação, né, às 18h50. Esperamos por você. Tenham todos um bom dia e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não... Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna a todos e a todas que estão sintonizados com a Rádio Quaraí nesse espaço da paróquia São João Batista com o programa Anunciando a Boa Nova, que hoje é a cargo das comunidades da nossa paróquia. Com o sinal sagrado que nos identifica como cristãos, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus Pai, na comunhão santificadora do Espírito Santo, esteja com todos e com todos permaneça, hoje e sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste mês de agosto, nós intensificamos a nossa oração pelas vocações. Rezamos confiantes ao Senhor da Messe. Senhor Jesus, passastes ao largo do mar da Galileia e a muitos chamastes para estarem contigo e serem enviados em missão. Nós te pedimos, passa hoje nas famílias e comunidades de nossa Terra Santa. Olha as crianças, jovens e adultos e repete o mesmo convite. Segue-me. Dá-nos a coragem para deixar tudo e seguir-te na radicalidade do caminho. Faz que nosso sim seja como de Maria, para sermos voz e testemunho de Tua presença neste mundo. Senhor, ajuda-nos a realizar com ousadia a vontade do Pai, sobre o olhar atento e amoroso da Mãe Conquistadora e a proteção de São Miguel, na força do Espírito Santo. Amém. Avisos paroquiais. A assinatura ou renovação do periódico Igreja em Oração. Interessados em renovar ou fazer a sua nova assinatura, o periódico da Igreja em Oração para o ano de 2026. Procurar a Secretaria da Paróquia pela manhã de segunda a sábado. O valor da assinatura em letra normal é R$ 50,00 e o de letra grande R$ 75,00. Encontros de comunidades no tempo comum. Hoje, segunda-feira, às 17 horas, na comunidade Aparecida e na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Segundo marca a previsão do tempo, na Sagrado Coração de Jesus, se estiver chovendo, não teremos o encontro. E amanhã, terça-feira, Comunidade das Dores, na residência da Margarida Castro. E às 16 horas, nas Dores, na Comunidade Nossa Senhora das Dores, na residência da Margarida Castro, é às 16 horas. E às 17 horas de amanhã, na Comunidade São Cristóvão, na residência da Leonilda Martins. Hoje, segunda-feira, às 16 horas, renovação da Aliança da Mãe Peregrina na Igreja Matriz. Hoje, às 16 horas, dia 18, dia de renovação da Aliança da Mãe Peregrina na Igreja Matriz, 16 horas. Na quarta-feira, às 18h30, missa na Comunidade São José. Na quinta-feira, adoração eucarística aqui na Matriz, das 8 às 16 horas, sem interrupção ao meio-dia. Haverá oração da liturgia das horas, às 8 horas, e com o louvor da manhã, às 15h30, com a hora nona. No encerramento, às 15h45, será rezada a bênção do Santíssimo. Momento do dízimo. A paróquia São João Batista celebra o dom da vida e agradece a Deus pedindo graças pelos dizimistas cujo aniversário acontece nesta semana. Hoje, segunda-feira, Rafael Espelocim Baigorra e João Jânio Soares Bogado. Um abraço fraterno de nossa paróquia para esses nossos irmãos comprometidos com o dízimo paroquial. Irmãos e irmãs, nossas comunidades, neste mês de agosto, farão seu segundo encontro pelos roteiros da Diocese e com o tema Chamados a Cuidar da Casa Comum. No segundo encontro, as comunidades vão refletir sobre o cuidado da Casa Comum. Vivendo o mês vocacional, somos convidados e convocados a tomar consciência da nossa vocação de guardiões da criação. É preciso despertar para a grandeza, a urgência e a beleza do desafio de cuidar da casa comum. Somos peregrinos de esperança. No planeta que habitamos, ameaçado pelo uso desordenado dos bens da criação, que nesta reflexão possamos nos animar na decisão de cuidar da vida em todas as suas dimensões, tornando-nos cooperadores da obra de Deus. Continuadores e cooperadores da obra da criação que o nosso bom Deus nos presenteou. O livro do Gênesis diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para, nesse espaço tão privilegiado, colocar o ser humano. Nasce um rio que, ao dividir-se em quatro braços, irriga todas as terras. Assim, percebemos que a narrativa contempla o ser humano como parte de uma casa comum, representada por um jardim e quatro rios. Temos consciência de que somos parte da criação e nos consideramos as únicas criaturas. Então, a pergunta é: temos consciência de que somos parte da criação ou nos consideramos as únicas criaturas? Compreendemos nossa vocação de guardiões e cuidadores da casa comum? O que temos feito para que as futuras gerações não sofram as consequências da falta do cuidado com a criação? Rezemos, então, por uma ecologia integral, para que não falte o cuidado com a obra divina que nos foi entregue. Rezemos a oração da campanha da fraternidade deste ano, que nos ajudou a rezar ao Pai e a pedir, né, esclarecimento para nossa mente e nosso coração de como coabitar com todos os seres criados. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho, nosso irmão, humildemente te pedimos: dá-nos a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes, que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos: cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, Senhor, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. O jubileu, na tradição bíblica, lembra que os bens da terra se destinam a todos e não a poucos privilegiados. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo que necessita para sua sobrevivência, mas também tem o dever de proteger e garantir a continuidade de sua fertilidade para as gerações futuras. Vivendo a alegria do ano jubilar, somos convidados a um processo contínuo e integral de conversão ecológica. Isso implica numa relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Isto nos lembra o Papa Francisco. Então, nós pedimos a Deus que nos fortaleça neste cuidado com a terra comum, abra nossa mente e nosso coração. E nós vamos, então, rezar a oração do jubileu. Pai, que estás no céu, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, enquanto vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E agora nos dirigimos ao Pai, Criador de todas as coisas, o nosso Criador, nosso Deus, como Jesus nos ensinou a nos dirigir a Ele. Peçamos que nesse Pai Nosso, né, todos os que estão nos acompanhando podem nos acompanhar rezando junto, pedindo a proteção do Pai Eterno que vela, roga por nós e que cuida de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, lembrando que neste fim de semana nós celebramos a festa da Assunção de Maria Santíssima ao céu. Maria foi elevada e no céu continua a velar por nós, a Mãe de Deus. Por isso, a ela pedimos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nicolini Atacadaço informa a hora certa. 12 horas e 15 minutos. Drogaria Oronoz, na Rua General Canabarro 298, na quadra da Ponte. Telefone 3423-1121. Venda de medicamentos, produtos homeopáticos, perfumaria e cosméticos em geral. Uma ampla gama de esmaltes e variedades em cores. Drogaria Oronoz. Ali também tu encontra o Amargo do Colono e a Vitamel, a vitamina dos brasileiros. Drogaria Oronoz, na Rua General Canabarro Barro 298, com o telefone 3423-1121. Casa das Baterias Panther, na Rua Ascânio Tubino, 1333, quase esquina com a Raul Pila. Uma loja especializada em baterias, entregando aos clientes o que há de melhor em baterias. Garantia e qualidade para o teu carro na Casa das Baterias Panther. As melhores marcas de baterias com o preço louco de especial. Casa das Baterias Panther. Padaria e Confeitaria La Campanha, na Duque de Caxias, 1200. Também Artigas, na Avenida Carlos de Coedeiro, número 823. Plome do Campo, para o produtor rural. A bolacha cubana, a folhada, a manteigada, a gaitinha e a tradicional bolacha com graxa. Sim, na La Campanha tu encontra tudo isso e muito mais. E a bolacha gatinha, tu comprando a partir de 5 quilos, tu tem um descontaço. Ali também, a gaitinha especial para festas e churrascos. Variedades de bolachas malteadas, doces e bolos para festas, pizzas, doces e salgadas, refrigerantes, sucos e água mineral. O atendimento é de segunda a sábados, das 7h30 da manhã ao meio-dia, das 15 às 19h30. No Instagram, Padaria La Campanha. Herbie Autopeças, com toda a linha completa de peças e acessórios para automóveis e caminhonetas. Peças para motor, suspensão, escapamentos e elétrica, pneus, balanceamento e geometria 3D. Também contando com a venda e troca de filtros e óleos lubrificantes, óleos de câmbio, líquidos de veios, filtros de combustíveis e filtros de ar. Pague com os cartões de créditos em até 6 vezes sem juros. Lembre-se, com a Herbie você está sempre na frente. Na General Canabarro 920, WhatsApp 55996100874. Herbie Autopeças. Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar. Todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite os serviços do SESC Quaraí. Cultura, esporte, lazer, pilates, turismo e muito mais. Informações pelo fone WhatsApp 991-570050 ou diretamente no SESC Quaraí, na rua João Batista de Castilhos, 709. SESC, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. E tá demais, hein? Tá muito bom pra você comprar e economizar. Venha para o supermercado Baclize. Compre também lá no El Turco. Vá, aproveite. E lembrando, atenção, atenção, você que tá ouvindo a rádio agora, ó. Quando eu passo pelas ruas da cidade, muita gente me chama, comenta, fala que tá ouvindo a rádio. Atenção, você que fala aí com a gente sempre, você que quer comprar, gosta de comprar produtos de alta qualidade. Tava dando uma voltinha, fui ali no setor de hortifruti e granjeiros, dá uma olhada agora e olha, os produtos estão com uma qualidade. Como o cliente fala quando ele chega ali no Hort, né? Eu fico escutando o cliente na loja. Tá bonito e mais, tá gostoso, tá saboroso. Agora que somos atacadistas no Ceasa, nós somos o maior atacadista de frutas e legumes no Ceasa em Porto Alegre. A variedade tá muito grande, a qualidade tá muito grande. Venha conferir que você vai adorar. Já falei aqui no bloco anterior das uvas, né? Uvas em bandeja, sem semente, lindas, saborosas. Uva Thompson, uva Itália, uva Vitória. Tem uva Benitaca, Niágara, Núbia. Esses melões também, um feirão de melões está muito bonito. Melão espanhol, melão galha, melão orange, melão dino, melão cantalupe. Saboroso, suculento, uma delícia. E mais ali, Paulo, passando ali pelo Horti, que eu me deparei ali, quase trompei com esse produto. O moranguinho em bandeja, bandeja de moranguinho, continua as modas aí do morango do amor. Já provei alguns muito saborosos, muito deliciosos, o pessoal tá comprando bastante. Chegou, atenção, você que prepara o morango do amor, e tá lindo esse moranguinho, vermelhinho, vermelhinho e dupla camada. Temos a bandeja de moranguinho, temos também goiaba, chegou manga, e essa manga tá como o pessoal gosta, o nome dela é manga rosa, né? E ela tá com aquele tom de amarelo, tom ali de rosa, meio avermelhadinho, enfim, manga de alta qualidade, gostosa, saborosa, cheirosa, chegou a manga. Tem também mamão, mamão formoso, mamão papai, então nem se fala, alta qualidade, gostoso, saboroso. Também o abacaxi, que tá na promoção, o abacaxi pérola unidade, docinho, docinho, de R$7,99 Por quanto, Paulo? Muito barato, apenas R$4,98. A unidade do abacaxi, aproveite, compre e economize. E o melão espanhol, gostoso, saboroso. O quilo da banana, da banana, da banana e do melão, e do melão e da banana. E esse tomate, ah, esse tomate então, dá vontade, hein, só de ver. Tomate rasteiro, o quilo do tomate de R$6,99, tá por quanto? R$3,98. É só R$3,98 o quilo do melão espanhol, da banana caturra e do tomate rasteiro. E falando em tomate, tá bonito o tomate rasteiro, tá barato na promoção, ok. E temos também o tomate longa-vida, também, olha, especial, de alta qualidade, como o cliente gosta, que é aquele mais firmezinho, que é aquele mais madurinho, olha, dá vontade só de olhar. Tem tomate rasteiro na promoção, então, de R$6,99 o quilo do tomate rasteiro. R$3,98. E tem extrato de tomate cajamar, lata 350 gramas de R$4,99. Olha o preço, olha o preço, olha o preço! Tá por quanto, por quanto, por quanto, por quanto? R$2,99. E tem muito mais, tem super promoção, atenção. Acabam de cair o preço, caiu o preço, caiu o preço. Atenção, tem promoção da cerveja Skol, o latão, preço da unidade, R$4,79. Comprando fardinho com 12, pague 10. Comprou 12, pague 10. Nessa promoção, cada Skol, latão, latão de Skol. R$3,99. Venha comprar no supermercado Baclis e economize. E essas uvas tem no Brasil Free Shop? Não. O melão tem no Brasil Free Shop? Não. O moranguinho, a goiaba, o abacaxi, a manga não tem no Brasil Free Shop porque lá não tem hortifruti. Mas no Brasil Free Shop tem produtos nacionais importados sem impostos. Tem chocolate suíço Milka, maior variedade em Milka do mundo, e muito mais. Venha comprar no Brasil Free Shop. Por comprarmos sem impostos, vendemos sem impostos. Por isso, tudo, tudinho é mais barato, barato mesmo. É aqui. Quer pagar mais caro por aí, Baclis, e o barato mesmo é aqui. Aqui, Quaraí, ZYK 282, 1540 AM, a mais ouvida e mais querida. Integração Cidade Interior e Fronteiras Brasil, Uruguai e Argentina. A Rádio Quaraí informa, em 30 segundos, mais uma atração. Começa agora o informativo do meio-dia, no horário nobre da Quaraí. Notícias, entrevistas e utilidade pública em 2 horas de comunicação. Apresentação, Breno Ponte. Direção-geral, Jorge Alberto Lamjapur. Informativo do meio-dia. Horas 25 minutos 38 segundos. Muito boa tarde, amigos. Estamos iniciando o informativo do meio-dia desta segunda-feira. Hoje é dia 18 de agosto de 2025. Estamos começando o nosso programa aqui pela ZYK282, Rádio Quaraí 1540. Também estamos na internet, o nosso stream que é o www.radioquaraí.com.br, nos aplicativos Rádio Guard e Rádio Net, no nosso aplicativo próprio que você baixa no seu tablet, celular ou notebook e nos escuta 24 horas. A Jonel está ali ajustando a live que está no ar agora. Muito bem. Nós estamos então no ar aqui também no YouTube e no Facebook da Rádio Quaraí com imagem, gente. Muito bom, tempo instável aqui na nossa cidade, temperatura no momento 16 graus, sensação de 15, está nublado e a previsão para as próximas horas é de chuva, gente. Mas eu não sei quando. Tem 80% de chance de chuva hoje. Especialmente aí por volta de 18 horas, aí 17, não, a partir talvez lá das 16 horas tem 80% de chance de chuva. Então, a tendência é que venha uma chuva agora à tarde. Alguma pancada de chuva, não, deixa eu ver aqui a quantidade de chuva mais ou menos prevista para hoje. Vamos ver o que, que nós temos de previsão. 16 milímetros aqui previsto, 16,1 milímetro aqui é a previsão de chuva para hoje. Se vai vir ou não, eu não sei, mas essa é a previsão. E temos para amanhã também, 80% de chance de chuva para amanhã também, e amanhã com 31,2 milímetros. Então, a expectativa de chuva para hoje, amanhã, e vamos ver na quarta-feira, e também na quarta-feira, gente. Quarta-feira é em torno de 30 milímetros, mais ou menos, aliás, de 30% de chance de chuva, né? Então, estabilidade vai de hoje a quarta-feira. Certo? Previsão aí em torno de, talvez, 50 alguma coisa milímetros nesses 3 dias aí. Previsão, né? A gente nunca sabe se vai sair certo ou não. E nesses próximos dias, a temperatura aí vai variar as mínimas entre 8 e 15 graus e as máximas entre 16 e 18 graus. E na quinta-feira, gente, a temperatura volta a subir aí, mínima de 15, já voltamos. Doze horas e 30 minutos. Dia da feira em dobro no RIG. Batata inglesa branca ou cebola, 1,99. Alho 100 gramas, 13,19. Banana caturra, 4,25. Maçã gala, 10,49. Abacaxi unidade, 5,60. Mamão formosa ou papaya, 7,70. Laranja de suco, 13,10. Pera importada, 7,90. Manga, 5,79. Brócolis embalado, 2,89. Batata doce rosa, 2,25. Cenoura ou beterraba, 13,49. Tomate longa vida, 5,50. Ovos brancos ou vermelhos com 20, 13,20. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 18 e 19. RIG, sempre ao seu lado. Sabe aqueles dias que nada funciona direito? O despertador não toca, o seu dia já acorda bagunçado e até o intestino resolve não funcionar direito. Nessas horas, conte com Naturete, o laxante natural que garante o alívio suave e eficaz da constipação e que tem ação entre 8 a 12 horas. Naturete é a natureza dando uma forcinha para o seu intestino. Encontre nas farmácias São João. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem em casa a melhor internet da região. A Rede Conesul possui os melhores planos de internet e combos com TV, internet e telefone. Planos empresariais, planos rurais sem franquia de dados e também planos home office para quem está trabalhando em casa. A qualidade que você merece na sua internet com suporte local está na Rede Conesul. Contrate já. Entre em contato pelo 55-3427-0700. Rede Conesul. Garantia de qualidade. Nutriforte é qualidade, a ração que sintetiza o alimento e a força que seu rebanho precisa. Nutriforte aqui do Pampa é gaúcha pra valer, entregando qualidade bem mais perto de você. Nutriforte, a força que o seu rebanho precisa bem mais perto de você. Um produto com a qualidade Caal. Casa Progresso, há 35 anos, pilchando a família gaúcha. Pilcha para toda a família e também tudo o que o gaúcho precisa para sua lida de campo. Na Florencio Ribeiro 647, com o telefone 3423-3846 e o celular WhatsApp 99646-7374. Casa Progresso. Está no ar a partir de agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Quaraí. As informações de interesse da comunidade, direto do Executivo Municipal. O Muito bem, muito boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Quaraí. Aqui é o Caco, direto do setor de comunicação da Prefeitura, começando mais um boletim informativo dessa segunda-feira, né? E ontem domingo, nós tivemos o grande evento ali no Centro Cultural de lançamento dos festejos Farroupilha e também a escolha do peão e da prenda da Semana Farroupilha, né? Um evento muito interessante que durou durante todo o dia. Os candidatos aí puderam participar de provas escritas, provas culturais também. E foi um evento aí que durou durante todo o dia, muito legal mesmo, né? E a gente já vai trazer aí as colocações, quem é que foi escolhido aí através das provas, através do evento que aconteceu ontem. Mas antes eu vou trazer para vocês em primeira mão, em novidade, né? Que a gente ainda não lançou nas mídias sociais, né? Mas vou lançar em primeira mão aqui na rádio, que é o grande show que nós vamos ter de encerramento da Semana Farroupilha no dia 21 de setembro. Vamos encerrar no dia 21 porque caiu um domingo esse ano, né? Nada mais, nada menos que Mano Lima, um dos maiores nomes da música gaúcha, da música autêntica, né? Mano Lima vai estar fazendo o show de encerramento dos festejos Farroupilha ali na Avenida 7 de Setembro, onde acontece todos os anos ali, já é tradicional, no palanque das autoridades ali, né? Então vai ser um evento maravilhoso, está todo mundo convidado para participar já, desde já, em primeira mão, trazendo essa informação para vocês. Bom, mas vamos trazer agora, né, os ganhadores ontem desse evento do concurso de peão e prenda da Semana Farroupilha 2025, né? Categoria Mirim, primeira prenda foi Isabela Castro de Vargas, segunda prenda Ana Luísa Moreira dos Santos. Categoria Piazito, o Piazito foi o Arthur Severo Borges. Categoria Mirim, primeira prenda Alice Soares Santana. Agora a categoria Piá, o Piá foi Juan Afonso Fernandes Martins. A categoria Juvenil, a primeira prenda foi Emily Prado de Vargas. A segunda prenda, Anelis Coelho Alves. Categoria Guri, Martim Machado. Categoria Adulta, primeira prenda, Mariana Geni Silva de Vargas. E categoria Peão, né, adulto, no caso, o peão foi Tylon Ayrton da Silva Becon. Parabéns a todos aí. Certamente a nossa tradição está em boas mãos a partir desses nomes que nós divulgamos agora aqui para vocês, que estarão representando a nossa tradição na Semana Farroupilha 2025. Também estamos com chamamento público de espaço publicitário no nosso ginásio Heráclito de Oliveira Júnior. A Prefeitura de Quaraí, por meio da Secretaria do Desporto e Lazer, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo, convida as empresas interessadas a adquirir espaço no nosso ginásio, né? Heráclito de Oliveira Júnior, onde acontece a primeira divisão, a segunda divisão e o citadino também de futebol feminino. Grandes eventos, espaço com grande visibilidade, custo extremamente acessível e um excelente retorno de exposição da sua marca. Empresas interessadas devem entrar em contato através do telefone 9947-1024, 9947-1024, para expor a sua marca através das pinturas, espaço publicitário lá no nosso ginásio Heráclito de Oliveira Júnior. Veículos em situação de abandono, já estou anunciando desde a semana passada. Começou um trabalho realizado pela nossa divisão de trânsito, né, sobre a questão dos veículos abandonados. Eles estão sendo notificados, as casas, os proprietários. Tá, pessoal? Mais uma vez eu trago isso, né? Algumas pessoas ali no Facebook já começaram a botar uns comentários meio fora de contexto, né, quanto a carros abandonados. Não é carro que está estacionado na frente da casa. Ele está estacionado, ele pode ficar estacionado. É carro abandonado. Aqueles pedaços de carro que não tem nem roda, que estão abandonados há meses e meses e meses nas casas. Aqueles, os do proprietário, serão notificados, acontecerá um prazo, eles terão um prazo para fazer a retirada do veículo e depois, caso não aconteça, forem realmente abandonados, a Prefeitura Municipal, ou melhor, a Divisão de Trânsito, né, estará fazendo o recolhimento, tá? Tem muitos veículos abandonados aí que criam até um pastiçal na volta do carro, né, carros velhos, enferrujados. Na verdade, não são carros, né, são latas, né, pedaços aí de carros abandonados. E a Prefeitura Municipal e a Divisão de Trânsito estão fazendo um trabalho de recolhimento dos veículos abandonados. Obviamente, mais uma vez eu digo, ninguém vai estar recolhendo os carros sem haver uma notificação, sem haver um prazo para as pessoas retirarem e colocarem no local adequado. Está acontecendo tudo da forma que a lei determina, né? E a gente pede aí que todos colaborem para que nós tenhamos uma cidade mais bonita, organizada, limpa, né, como deve ser. Agora, falamos sobre atenção à pesagem do Bolsa Família. Está acontecendo a segunda etapa, né, do ano, né? Desde de agora, do mês de agosto, começou a segunda etapa da pesagem do Bolsa Família. Se você é beneficiário do Bolsa Família, leve na Secretaria de Saúde ou nos postos para fazer a pesagem, né, para que você não venha correr o risco de perder o benefício, ter o seu benefício bloqueado. Tá bom, pessoal? Pesagem do Bolsa Família a todos os usuários, é muito, muito importante que você faça a pesagem do Bolsa Família. Agora, na semana passada, também já teve aí a coleta de sangue. Prefeitura Municipal de Quaraí informa que nos dias 21 e 22 agora, a próxima semana, próxima quinta e sexta-feira, essa semana, né, estará acontecendo mais uma vez a coleta de sangue. Na quinta-feira, dia 21, o roteiro começa ali na saída em direção à estrada no meio, depois na parada do Rancho dos Álamos, o retorno à cidade, depois tem o retorno da cidade, né, e a saída em direção ao Cerro do Jaral. Depois, na sexta-feira, dia 22, começa ali no Rio Grande Tchê, passa pela Vila Gaudêncio, o Saladeiro e Cabanha do Heleno. Tá, atenção, a presença do responsável pelo animal é indispensável para a realização dos procedimentos. Se possível, leve exames antigos e carteirinha de vacinação no momento da coleta. O pessoal que está se preparando aí para o desfile do 20 de setembro. E assim fechamos mais um boletim informativo, agradecendo a todos pela audiência. Tenham todos um ótimo dia. Amanhã voltamos com mais uma edição do Boletim Informativo da Prefeitura de Quaraí. Você ouviu o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Quaraí. Tenham todos uma boa tarde. Do pioneirismo de Jorge Japur, transmite Rádio Quaraí, a melhor vitrine para os seus produtos e serviços. Rádio Quaraí, para aumentar as suas vendas, dando credibilidade ao seu negócio. Rancho Atacadista. Aproveite nossas ofertas e faça tua compra render. Ofertas para esta segunda e terça-feira. A batata inglesa branca no clube, R$2,48. Festival da Fiambreria a partir de R$8,99. Salsicha nobre a granel, R$8,99. Bordadela Excelsior, R$8,99. Presunto, R$22,99. Queijo mussarela no clube, R$29,99. Festival de suínos a partir de R$13,99. Paleta suína, R$13,99. Pernil suíno congelado, R$14,99. Carré suíno, R$15,99. Pão cacetinho, galinhão no clube, R$6,99. Peito de frango no clube, R$11,99. Colchão de dentro, quilo na peça inteira, sai por R$32,99. Azeite de oliva, cocineiro, R$29,90. Massa Isabela no clube, R$2,49. Brilhante ação total 4 quilos. Nesta embalagem 800 gramas fica R$5,99. Arroz camal 5 quilos R$12,99. Economize no Rancho Atacadista. Doze horas, 40 minutos, 40 segundos. Informativo. Já respondo aqui para o nosso diretor que está me mandando mensagem aqui. Acho que sumiu. Se está nos ouvindo aqui, depois eu falo fora do ar aqui. Nunca mais eu tive conhecimento aí, Robert. Agora, se tu estiver me ouvindo, tu já está respondendo. Então, depois eu te mando a resposta aqui. Gente, deixa eu só falar aqui essa informação aqui, deixa eu voltar aqui que eu estava falando aqui, gente. Estava atendendo o telefone, falando aqui com a professora Margarete, lá da APAE, conversando com ela agora no telefone. Seguindo eu vou dar informações aqui também da APAE. Mas eu quero só, no início desse programa aqui, nosso, no informativo do meio-dia aqui pela ZYK282, Rádio Quaraí AM 1540, e na internet, que é o nosso stream www.radio.com, já falei, eu acho, né, já dei para vocês, interessou, né, Jonete? Todo te sabe, Jonete está dando risada, significa que eu já falei. Então você sabe onde nos encontrar na internet, tá bom? Mas, gente, eu tenho uma nota de falecimento e convite para enterro, convite para sepultamento a cargo da empresa funerária Guterres. Faleceu aos 80 anos Aracildo Pinto Becon, Negro Becon. Esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmão e demais familiares, participo com profundo pesar seu falecimento ocorrido hoje. As últimas homenagens estão sendo prestadas na sala velatória 1 da funerária Guterres, de onde seu corpo já encomendado seguirá para o cemitério municipal Jardim da Saudade. Horário do sepultamento, às 17 horas. Familiares consternados antecipam agradecimentos. Noticiamos o falecimento do senhor Aracildo Pinto Becon, 80 anos, o Negro Becon. Gente, eu quero mandar um abraço para toda a família Becon aqui. Tive o prazer de conhecer o seu Aracildo e conviver com ele no trabalho, né? Trabalhou durante alguns anos conosco ali no nosso bairro de Eucalipto, com o pai. E uma figura fantástica, um homem extremamente competente, extremamente trabalhador. Trabalho de primeira qualidade. Eu, há alguns dias atrás, estive conversando com ele ali na Câmara. Ele estava com um problema de saúde, vinha numa luta ali com o seu problema de saúde. E eu quero dar um abraço para o seu irmão, para toda a família Becon aqui, Pinto Becon, pelo falecimento do seu Aracildo Negro Becon, que vai deixar saudades para todos que o conheceram, tá bem? Um grande abraço para toda a família. Você já conhece o portal rs.gov.br? Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão, uma referência em serviços digitais. Pois agora o portal está ainda mais inovador, cheio de novidades para o usuário. Na seção meurs.gov.br, o atendimento é personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviço de acordo com o seu perfil. O próprio portal pode indicar serviços que podem ser úteis para você. Também é possível receber notificações por WhatsApp e por e-mail para facilitar ainda mais a sua vida. Outra novidade é o Guria, a inteligência artificial, que vai ajudar a tirar suas dúvidas no próprio portal ou por WhatsApp, como for melhor para você. Entre agora mesmo e conheça a nova versão do portal rs.gov.br, uma nova experiência digital para o cidadão. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Jonelli, vamos dar a propaganda agora, Jonelli. Muito bem, Jonelli, muito bem. Com a mudança de clima, chega também as gripes, doenças do inverno. E temos o gripe tosse, que auxilia no alívio dos sintomas das tosses, bronquite, nariz entupido, sinusite, rinite alérgica, também asma. Para você que é fumante, muito importante tomar cuidado com a saúde de seus pulmões. Para você diabético, gripe tosse zero açúcar e gripe tosse versão mel também. Gripe tosse auxilia no alívio de gripes e resfriados. Gripe tosse contém acetilcisteína, o sedativo da tosse desde 1999. Gripe tosse, o xarope da gripe e da tosse, disponível apenas na drogaria Oronos. Também temos aqui o Forte Dor. Você que tem sofrido com a dor, vou falar para você a solução para seus problemas, o Forte Dor. Presta atenção nesses sintomas. Reumatismo, não tem mais cartilagem. Tem problemas de coluna, dores nos braços, joelhos, dedos, pernas, dores inflamatórias, hérnia de disco e fibromialgia, bico de papagaio, dor nas costas, nervo ciático. Faça um tratamento com Forte Dor. O Forte Dor é rico em colágeno tipo 2, que vai auxiliar na reconstrução das cartilagens e tem um poder anti-inflamatório, que auxilia no alívio de dor, músculos e nervos, perdão, e tendões. Faça um tratamento com Forte Dor com duas cápsulas nos 3 primeiros dias e continua com apenas uma cápsula ao dia. Viva sem dor com Forte Dor. Não tem genérico e nem similar. O verdadeiro da caixinha amarela, disponível apenas na drogaria Oronos. Muito bom dia, ouvintes. Um prazer imenso participar novamente com vocês por aqui. E hoje a nossa fala está um pouco diferente. Nós temos aqui um testemunho, né, de uma senhora que tem feito uso do Forte Dor. Ela que me relatou que já tem sérios problemas no joelho e também dores nas costas, e vai falar um pouquinho para nós qual que é a sua experiência sobre o Fortidor. Muito bom dia, dona Leonilda, é um prazer poder estar aqui falando com a senhora, e nós gostaríamos que a senhora falasse para nós, né, qual foi a experiência que a senhora teve e quais são as dores também que a senhora tem sentido, né, e o Fortidor tem auxiliado a senhora. Bom dia, as minhas dores são bastante fortes e o Fortidor foi um remédio muito maravilhoso para mim, que hoje, graças a Deus, estou super bem, estou bem melhor. Quem tomar o Fortidor não se arrepende, porque o Fortidor é um remédio muito maravilhoso e já estou bem. Fiz ressonância no joelho, deu que tinha bastante problema no joelho, desgaste, falta de cartilagem, mas hoje estou satisfeita com o remédio Fortidor, muito, muito bom. A senhora relatou para mim ali também, antes, dona Leonilda, que a senhora sentia dores nas costas também, né? Muitas vezes essas dores nas costas podem estar relacionadas, sim, a alguma inflamação, alguma lesão na coluna. Tanto é que a senhora disse, né, que eram dores que vinha de muito tempo já atrás, e a senhora já tinha tentado de tudo, né? Inclusive uma ressonância a senhora fez no joelho também, e o Fortidor trouxe o alívio das suas dores. Qual era as dores nas costas que a senhora tinha, dona Leonilda? Tinha, porque hoje, graças a Deus, não tenho mais. As minhas dores já foram embora. Bastante dor nas costas, problema de coluna, hérnia de disco, micro papagaio, essas coisas, mas graças a Deus, estou bem. Muito bem. Estamos aqui com a dona Leonilda. Muito obrigado, dona Leonilda, pela sua atenção, né? Então, essa é a experiência de uma senhora que, de 72 anos, que tem feito o uso do Fortidor. Então, para você que sofre com dores nas costas, dores no joelho, né? Dores reumáticas, como eu sempre falo por aqui também, como o problema de cartilagem também, que são um dos problemas mais cotidianos, que eu falo assim, que tem afetado a vida de muitas pessoas, né? Como eu sempre falei, os dados que o Ministério da Saúde tem apontado é que de 40% da população sofre dessas dores. E a dona Leonilda aqui, infelizmente, né, faz parte, né, dessas estatísticas, mas hoje, devido ao Fortidor, livre das dores, né? Muito obrigado, nossos ouvintes, obrigado também aqui pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Horas 49 minutos 37 segundos. Vou utilizar o Fortidor. Vamos ver como é que é. Estou com um probleminha de coluna aí que está me deixando preocupado, mas vamos fazer um teste, né, Jonete? Muito bem. Bom proveito, Jonete. Jonete está comendo a sua maçã. Muito bem. Gente, eu tive conversa. Está muito quieto esse telefone, vou deixar para cá. Segunda-feira, o pessoal está começando a semana, com o telefone, o pessoal está light. Bom, pessoal, a informação que a gente tem aqui na cidade, segundo o prefeito, para que tu fosse falar, Jornelio? Rádio Quaraí, pois não? Boa tarde, pois não? Como é que é? Eu não entendi. Posso me repetir? Posso me repetir, por favor? Ah, o preço. É na farmácia, na drogaria Oronosa, que teria que entrar em contato com a drogaria Oronosa. Nós não temos aqui. Tá ok? Tá bom, obrigado. Muito bem. E o preço, mas a gente não. Isso aí ele tem que entrar direto em contato com a. Pois é, eu não recebi. Muito bem. Pode ser que seja isso, sim. Bom, vou responder. Bom, Bom, não temos muita informação aqui da cidade, né? A gente está muito calmo, o prefeito viajou. Quer dizer, informações a gente tem. O prefeito viajou para Porto Alegre, tem uma série de assuntos lá, inclusive em combinar aí o momento de assinar o contrato com o Badesul do dinheiro das ruas, né? Mas, de qualquer forma, já estão sendo encaminhadas aí as licitações para tanto para as ruas como para as casas, né? As 140 casas que são construídas aqui lá no aeroporto. Quer dizer, um passo bem adiantado, questão da licitação, você sabe que isso é importante. Essa licitação vai entrar em seguida aí, ser colocada à disposição dos interessados. E vamos aguardar, né? É mais um passo importante na sequência aí das obras, tanto das ruas, do calçamento das ruas, como também das casas populares. A outra informação também, existe aí tá, uma tentativa do prefeito, do vereador Mário Augusto, de outros vereadores também, no sentido de se encontrar uma solução o mais rápido possível aí para, num primeiro momento, para a ponte ali dos Milicos, né? Essa questão aí está sendo estudada para ver se consegue, já que agora com um asfaltamento de toda aquela via ali, dentro do possível, o mais breve possível também, a construção de uma ponte ali. Então está sendo analisado várias situações. Tem uma outra situação aí que eu não quero falar, porque não quero dar falsas expectativas, um outro local aí, um outro problema histórico que nós temos na nossa cidade, que está havendo aí um estudo no sentido de tentar resolver uma coisa histórica. Enfim, não sei como é que a coisa vai funcionar. Mas a gente está aguardando. Se tivermos algumas coisas nos próximos dias, a gente vai passar para vocês. De qualquer forma, é uma série de coisas que estão em andamento aí, né? E que a gente tem a expectativa de que possa se resolver. A questão da situação das ruas e das casas será encaminhada dentro de alguns dias, eu falo talvez ainda essa semana, que é um passo enorme, né? E depois também teremos, e esse outro problema aí, essa questão aí da ponte dos Milicos e essa outra situação aí, está sendo estudado, está se tentando resolver o mais breve possível aí. Vamos ver se consegue, se conseguir isso, vai ser algo fantástico para Guaraí. Toda aquela via de entrada na nossa cidade, de entrada e saída da cidade ali. Mais uma alternativa com qualidade, melhorando aqueles bairros lá da Zona Norte, né? Bom, a gente está resolvendo essas questões aí, gente. Mas a outra questão que não chegou aqui é um folder, né, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaraí, a APAI, falando desse evento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começa na quinta-feira, dia 21, e vai até o dia 28 de agosto de 2025. Tem aqui na sua abertura, no dia 21, quinta-feira, horário de 13 horas, lá na APAI, né? Na Escola Jonas Salk, o hasteamento das bandeiras, entoação do hino da APAI e a apresentação dos autos defensores. Depois haverá o deslocamento dos alunos para uma integração lá na Escola Vila Olimpo, gente. No dia 22, sexta-feira, haverá o encontro dos amigos e colaboradores da APAI. Horário das 13 horas, o hasteamento das bandeiras, a apresentação das dependências e funcionamento da APAI e a apresentação artística dos alunos. Depois nós teremos na sequência palestra, o tema Inclusão, os desafios que envolve a sua efetivação dentro da perspectiva escolar, com a professora Carla Soriano, e depois na sequência visitação nas dependências da escola. Na segunda-feira, dia 25, escola e família. O horário, 13 horas, hasteamento das bandeiras, apresentação artística dos alunos. Palestra, tema Juntos Transformando Vidas. Professoras Vanessa Barbosa Fernandes e Fernanda Fernandes. E sorteio de prêmios. Perdão, gente. No dia 26, terça-feira, tarde recreativa. Horário 13 horas, hasteamento das bandeiras, apresentação artística dos alunos, atividade futebol e recreação. Público-alvo, Escola PAI, Escola CIEP. Educador físico, Edgar Nunes. No dia 27, quarta-feira, 27 de agosto, evento divertido, horário 13 horas, hasteamento das bandeiras, atividades dança, show de calouros, lanche festivo, local Escola de Educação Especial do Ana Salk, coordenação professores. E no dia 28, encerramento aqui das atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, Seminário Municipal para Professores, horário às 8h30 minutos, local Centro Cultural de Ornélio Machado. Então essas são as atividades aqui dessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que começa agora no próximo dia 21 de agosto e vai até o dia 28, organizado aí pela nossa APAI Quaraí. Muito bem. 12h58, estamos caminhando para o intervalo, né? Está um minuto antecipado aqui, pelo menos estava, não sei se continua. E depois a gente segue depois do intervalo. Certo, depois vamos com algumas notícias aqui, temos algumas notícias locais. Eu pedi aqui que me passassem, não sei se vão me passar, acredito que eu não olhei ainda aqui na... Mas voltamos em seguida. Nicolini Atacadaço informa a hora certa. 13 horas, em ponto. Atenção, você já possui o crediário por menos? Ainda não? Venha hoje mesmo fazer seu crediário e desfrutar nossas vantagens. Parcele suas compras em até 10 vezes. Pagamento facilitado via Pix ou boleto. Ganhe 10% de desconto na primeira compra. Com o crediário por menos, compre em qualquer loja da nossa rede. Então, venha hoje mesmo com CPF Identidade e faça já o seu crediário por menos. Loja por menos, na 7 de setembro, 930, fones WhatsApp 549-8403-7333. Loja por menos, vendendo por menos todos os dias. Estude na melhor instituição de educação profissional do país. Matricule-se em um curso técnico à distância do SENAC. Estude onde e como quiser e se insira no mercado de trabalho. Acesse agora ead.senac.br/técnicos e conheça nossas opções de curso nas mais diversas áreas. Ou mande um WhatsApp para a gente, 55992184914. SENAC, a força do Sistema Fê Comércio, ao seu lado. Autopeças, com toda a linha completa de peças e acessórios para automóveis e caminhonetas. Peças para motor, suspensão, escapamentos e elétrica, pneus, balanceamento e geometria 3D. Também contando com a venda e troca de filtros e óleos lubrificantes, óleos de câmbio, líquidos de veios, filtros de combustíveis e filtros de ar. Pague com os cartões de créditos em até 6 vezes sem juros. Lembre-se, com a Herb, você está sempre na frente. Na General Canabarro 920, WhatsApp 55996100874. Herb Autopeças. A Fronteira Internet traz para Quaraí região o que há de melhor na internet fibra ótica. Jogue, baixe, curta, compartilhe, pesquise, converse, envie, trabalhe com a rapidez que só a fibra ótica pode lhe oferecer. Planos com até 1 giga de velocidade. Conheça também nossos planos TV digital grátis e as inúmeras vantagens em ser nosso cliente. Contrate hoje mesmo. Duque de Caxias 973, fone 984535723. O futuro está aqui. Fronteira Internet, somos referência em internet. Oi, aqui é a Guria, assistente virtual do Governo do Estado. Tô aqui para contar que a Consulta Popular, uma parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, já abriu a sua fase de envio de ideias. Até 10 de agosto, envie sugestões para melhorar ainda mais o Rio Grande em consultapopular.rs.gov.br. São 60 milhões de reais investidos nas ideias mais votadas. Participe! Plano Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Aqui, Quaraí, ZYK 282, 1540 AM, a mais ouvida e mais querida. Integração Cidade Interior e Fronteiras Brasil, Uruguai e Argentina. Participe da promoção Baclize Paga Suas Compras. Tomate rasteiro, melão espanhol, banana caturra, R$13,98. Abacaxi pérola unidade, R$4,98. Margarina Claybon, R$13,25. Banha resfriada pamplona, R$11,99. Chuleta bovina, R$32,99. Café a vácuo Melita, R$26,90. Feijão preto saboroso, extrato tomate cajamar, R$2,99. Milho e ervilha Fujini, R$1,99. Arroz requinte tipo 1, R$19,98. Água mineral da pedra, R$13,99. Desinfetante ápice, R$13,99. We'll be right back. 13 horas, 7 minutos. Não deixou nem eu me sentar aqui. 13 horas, 7 minutos, 54 segundos. Ai, ai, gente, estamos aí de volta. Show. Muito bem. Não é fácil a coisa aqui, gente. Ai. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, a coisa não é fácil aqui, só vendo a nossa retaguarda aqui, gente. Muito bem, deixa eu voltar aqui, vamos ver o que eu tenho de notícia aqui para passar para vocês. E... não é fácil. Bom... vamos ver o que eu tenho aqui, gente. Sabem que... vamos ver o que tem aqui de informações... policiais. Vamos ver o que nós temos. A Brigada Militar, através do Comando Ambiental, realizou na sexta-feira, dia 15, no município de Viamão, monitoramento integrado com o IBAMA sobre eventual existência da presença felina numa puma aqui na região. O IBAMA recebeu então a notícia da ocorrência e fez contato com a família, passando algumas orientações preliminares. Fez vistoria para confirmar e verificar os indícios da ocorrência e possível presença de puma na região de mata próximo a sítios. Os técnicos do IBAMA orientam que os animais domésticos sejam todos presos à noite, fechados em galpão, casa onde for possível. À medida que o felino não consiga mais ter acesso aos animais, ele possa ir se deslocando para áreas onde ele não está em conflito com a população. A patrulha alerta que a caça de espécie nativa, espécie silvestre, se configura crime ambiental. Caso eventual intercorrência existente, pessoas devem estar em contato com o Comando Ambiental, o braço verde da Brigada Militar. Gente, isso é um problema, realmente é um problema. Não é fácil a coisa. Bom, tivemos também lá um arroio que caiu no Arroio Dilúvio. Né? O Arroio Dilúvio fica ali na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Um carro caiu no Arroio Dilúvio em Porto Alegre. Já não é muito comum, no passado era mais comum acontecer isso aqui. O condutor não era habilitado e se recusou a fazer teste de bafômetro. O carro caiu no Arroio Dilúvio na tarde desse domingo, ontem, portanto. A ocorrência foi registrada na Avenida Ipiranga, nas proximidades da Rua Cristiano Fischer, no sentido centro-bairro Partenon. Conforme a empresa pública de transporte e circulação, EPTC, ninguém ficou ferido. Entretanto, o Corsa não tinha licenciamento para circular. O condutor do carro não tinha habilitação e se recusou a fazer o teste de etilômetro, bafômetro. Além dele, o proprietário do veículo também foi autuado. Até às 18 horas deste domingo, a EPTC seguia atendendo a ocorrência. No trecho havia interrupção parcial na pista, da esquerda e na ciclovia, onde o guincho estava posicionado para realizar a remoção do carro. O carro não tinha licença para trafegar e o condutor não era habilitado. Parece que a gente já viu essa história, gente. Não é fácil. Vamos ver o que diz aqui. Militar é baleado dentro de quartel do Exército em Sapucaia do Sul. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal Getúlio Vargas. O caso aconteceu neste domingo, dia 17, de acordo com o comandante do batalhão. O disparo... puxa vida, vai sair do ar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver onde é que está. Vamos ver quem é que está atendendo o telefone. Agora perdi. Alô, Rádio Quaraí, pois não? Boa tarde, pois não. Sim. É em Alvorada, lá no Puma, lá perto de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Tá ok, tá ok. O Puma que apareceu. Bom, então volto aqui a notícia aqui. Militar é baleado dentro de quartel do Exército em Sapucaí do Sul. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Getúlio Vargas. O caso aconteceu neste domingo ontem. Portanto, de acordo com o comandante do batalhão, o disparo atingiu a região do abdômen da vítima. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal Getúlio Vargas e passa bem após cirurgia. As circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas. O jovem não teve o nome divulgado. É. Eu estou vendo aqui uma vista aérea do quartel. É brincadeira, gente. É um negócio. Isso aqui é uma propaganda ridícula de um jogo que tem aqui. Desses jogos que tem. Aliás, é uma coisa das coisas mais. Hoje em dia, para que a gente está jogando algum joguinho, entra propaganda de qualquer coisa aqui, é um negócio lamentável. Certo. Deixa eu tentar tirar isso aqui agora. Para poder voltar aqui, agora sim. Voltar para o WhatsApp aqui. Abraço para o Jorge Luiz Melo, que nos mandou um bom dia aqui hoje, pela manhã. Deixa eu voltar aqui, vamos ver aqui o que nós temos de informação hoje. Então hoje é dia 18 de agosto de 2025, segunda-feira. Dizem que nós chegamos de Curitiba aqui, via Porto Alegre. Hoje temos o dia do estagiário, as datas comemorativas aqui. Dia Nacional do Campo Limpo, Dia Mundial da Libertação Humana. É. Muito bem. É. Servidores do Pix alertam para risco de colapso e cobram autonomia urgente do Banco Central. Um grupo de 30 servidores da Gerência de Gestão e Operação do Pix enviou uma carta aberta ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a outros diretores da instituição em apoio à proposta de emenda à Constituição PEC, que amplia a autonomia do Banco Central. Rádio Quaraí, pois não? Tudo bem, tudo tranquilo. Fale. Olha, lhe dou no ar aqui agora em seguida, tá bom? Ah, ok. É, bom, já deixa eu só concluir isso aqui, gente, e já respondo aqui. Apenas 7% de ações judiciais de grilagem na Amazônia têm condenação. Segundo o levantamento feito pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, um terço dos processos prescreveu. A Polícia Federal realiza ação social durante o enfrentamento ao plantio ilegal de maconha em Capitão Poço, Pará. Durante a erradicação de plantações de pés de maconha, policiais federais apresentaram seu trabalho a alunos da Escola Municipal Professora Mariana das Graças da Silva Aguiar. Polícia Federal abre investigação sobre compra de vagas do Tribunal de Contas do Maranhão. Inquérito atende determinação do Superior Tribunal Federal em ação protocolada pelo Partido Solidariedade contra regras de seleção de conselheiros do Tribunal de Contas. Mulher nua é abordada por guardas na orla de Itanhaém, São Paulo, e confessa ter matado o próprio pai. Os policiais foram até o apartamento onde pai e filha moravam e encontraram a vítima morta, com perfurações causadas por faca. A mulher recebeu atendimento médico e foi levada à delegacia, onde permanece presa. Queda de avião na cidade de Bom Retiro, em Santa Catarina, deixa um morto e uma mulher ferida. A aeronave de pequeno porte caiu na tarde deste domingo, dia 17. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu na pista de decolagem, propriedade particular da região. Muito bem. Granizo e ventos de 100 km horários devem atingir o sul do país nesta semana. O tempo começou a piorar nesta segunda-feira, dia 18, com previsão de precipitações de 5 a 30 minutos nas regiões gaúchas do Oeste, Campanha, Missões e Centro, podendo chegar a 40 milímetros em algumas localidades do Oeste. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta laranja. Bom, gente, depois eu dou sequência aqui. O ouvinte está me perguntando a questão das estradas. Na questão da estrada do Passo da Guarda. Desculpa, pessoal, estou com o nariz tapado, tive que colocar um remédio no nariz aqui. Não me leve a mal aí, mas é chato, mas fazer o quê? Estou com dificuldade para poder ler aqui direito. A informação que eu tenho é que a partir dessa semana, que estariam com, tem três equipes, pelo que me consta, lá na região nordeste do estado aqui, né? Lá na Coxilha, Nossa Senhora das Graças e não sei qual é o outro local. São três locais aqui que essas equipes estariam para lá. Viria uma delas no sentido da cidade aqui, descendo em direção ao centro, a cidade, arrumando a estrada do Passo da Guarda. Essa é a informação que eu tenho. Só não sei quando é que vai começar isso. Sinceramente, não sei. Informação que seria agora. Eu fiz uma sugestão para o prefeito outro dia de que ficasse uma equipe permanentemente nessa escala, das três equipes, uma ficasse permanentemente aqui na estrada do Passo da Guarda, para fazer uma manutenção permanente, ao mesmo tempo que ia trabalhando nas estradas laterais da própria estrada do Passo da Guarda, e essa mesma equipe podendo atingir essa estrada que vai para o Cepete Araju, para essa seleção aqui do Ariel. Quer dizer, ficaria mais ou menos quase que mais permanente na estrada do Passo da Guarda aqui. Uma sugestão que eu dei. Ainda hoje, agora, estava falando ali com